Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aquele jogo todo Jovem Nerd e eu fui ver Mortal Kombat no cinema tarde demais. Aqui é de Braguinha e um viva para o gol. Aqui é o Afonso Solano e... Street Fighter, né? Cara, com pause! Melhor entrada da história do Nerdcast. Aqui é Beto Estrada e eu gostei de Alone in the Dark. Aqui é Stefan Martins e eu nunca achei que Boromir ia sair vivo de um filme de terror. Aqui é Azaghal e eu queria ver um filme do Bionic Commando. Muito bem, nós vamos falar disso porque estamos aqui para falar sobre os games que viraram filmes, sim. É sempre uma esperança e sempre uma decepção. Sempre. É um axioma. Exatamente. Vamos listar e comentar estas pérolas depois de ver. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas, Odescas! Vamos! Azaghal, recado para os nossos amigos gamers, vamos lembrar que Assassin's Creed 3 está à venda. Sim. Tem link aqui embaixo, tem aqui embaixo, né? Tem link aí no post. Se você não está ouvindo no site, depois dá uma passada lá e nos dê um page view e garanta o seu. Qual é a novidade do Assassin's Creed 3? Cara, eu estou jogando mais e mais, então estou, né? Tem um Nerd Player que você fez essa semana, né? O Nerd Player, exatamente, dessa semana. Quem não viu, tem link aí também pra você ver. Mas ele se passa onde, o Assassin's Creed 3? O jogo acontece na Revolução Americana. Nós fizemos um Nerdcast sobre a Revolução Americana, que é excelente pra você ouvir e depois jogar, porque você vai reconhecer vários momentos históricos que realmente fazem parte da história da Revolução Americana. Mas não vai ter spoiler? Não, não tem spoiler de história, rapaz. História não tem spoiler. A gente não tá dando spoiler do jogo lá, fora, só da história americana que não é spoiler. Mas é muito maneiro você conhecer os fatos e ir lá e jogar e tal. E é muito maneiro o seguinte, eu fiquei pensando, pô, o jogo foi feito pros americanos, então eles vão incitar todo aquele negócio da liberdade americana e tal. E o Connor, ele é meio indígena, ele foi criado numa tribo indígena pela mãe. E eu falei, pô, será que ele vai apoiar os americanos? Porque os indígenas apoiaram os britânicos, em maioria, durante a Revolução. Certo. E, cara, existe todo um questionamento da elite americana, pô, não é bem assim. Mostra eles escondendo, alterando verdades, mostra eles falando justamente sobre alguns aspectos hipócritas até, só aquele negócio da liberdade, os escravos e tal, né, só o homem branco. Na verdade, a elite que está lutando pelos seus interesses pessoais e não por um ideal de liberdade como é propagado e tal. Então é muito interessante, o jogo é inteligente, não entrou naquela de dizer, ó, oh, George Washington, o maior herói dos Estados Unidos e tal. É um jogo bem interessante que tem uma posição histórica bem isenta de patriotismo e tal, isso aqui, obviamente que tem lá, somos americanos e tal, isso aqui, mas eles mostram os dois lados da moeda, eu achei muito interessante isso, não esperava isso de um jogo de videogame, mas cara, Assassin's Creed é um jogo inteligentíssimo que nos faz nos divertir no playground da história, cara. Puta merda. Muito bom, muito divertido ficar pulando de galho em galho nas florestas, muito divertido o novo gancho que você no galho enforca o cara, pula pelo galho e levanta o cara lá em cima da árvore. Muito maneiro, cara. Sistema de combate, tudo tá melhor do que nunca. Assassin's Creed 3 foi realmente uma evolução de toda a saga Assassin's Creed. Os caras estão aprendendo e melhorando. E, putz, que nunca cabe Assassin's Creed 3. Muito excelente. Bom. Que nunca cabe Assassin's Creed 3. Especificamente. De certa forma, é verdade, porque eu jogo Assassin's Creed sempre com aquela pena de, ah, não, eu não quero fazer uma missão principal porque eu vou chegar no fim e vai acabar o jogo. E não, você entendeu? Eu não quero que acabe. Eu vou deixar minha dica, novamente. Pra Ubisoft, Assassin's Creed Brasil. Sim. Onde o assassino é o Saci Pererê. E essa casa, não vou esquecer que está rolando já o concurso cultural Caneta Batman Montegrappa. Exatamente. Nosso querido amigo Giuseppe, que nosso querido CEO da Montegrappa, que faz essas lindas canetas. Fez a caneta Caos, que a gente falou tanto aqui no Nerdcast. Pô, tem a caneta maneiríssima agora, que eles lançaram recentemente, que é a caneta Brain. Brain, é. Isso, então ela tem as sinapses. Puta, ela vem dentro de como se fosse um tubo de ensaio, assim, high-tech. Animal, cara, eles fazem canetas fodas e eles fizeram a caneta do Batman. Então, eles têm agora uma trilogia de canetas da DC Comics, que eles vão lançar, do Batman a primeira, e depois ainda tem Superman e Mulher Maravilha, não necessariamente nessa ordem, que eu não sei a ordem. Exatamente, e aí que vem você, nerd. Exatamente. Porque nosso amigo generoso Giuseppe, sim, ele resolveu presentear um dos nerds com um kit da caneta Batman. Que é a caneta Batman Rollerball. Isso. Um relógio. Isso. E as duas abotoaduras do Batman. Exato. As abotoaduras devem ser do Bruce Wayne, porque o Batman não usa abotoadura. Porra, se o Bruce Wayne usar aquela abotoadora de... De morceguinho também, cara, dá muita bandeira. Mas realmente o Batman não usa o abotoador. Mas o que acontece? Como é que você, nerd, incauto, faz pra concorrer a um kit maravilhoso desse? Exatamente. É uma promoção para nerds artistas. Exato. Aí que tá a parada. A ideia da promoção é excelente. Você tem que desenhar, ou fazer no Photoshop, ou modelar em algum programa de 3D, ou fazer um recorte, ou fazer uma pintura, ou uma escultura. Eu não sei do que você vai fazer, mas você tem que entregar num formato digital, seja numa foto, num arquivo, que seja JPEG ou PNG, no seu perfil do Sky Nerd, uma caneta ou da Mulher Maravilha, ou do Super-Homem, ou até as duas. Aí, tanto faz. Você decide. É ilimitada a quantidade de artes originais que você pode mandar. Exatamente. As 10 melhores canetas vão ser escolhidas por nós. Isso. Do Jovem Nerd. Nós vamos mandar essas artes para o nosso querido Giuseppe. Sim. A Montegrappa e o Giuseppe vão escolher a caneta que eles acharam mais foda. E quem fez, leva o kit do Batman. Isso. Certo? Agora, um plus. Se a Montegrappa achar a sua arte fodástica e quiser fazer a sua caneta, ela vai entrar em contato e negociar com você. Ó. Tem noção do que é isso? Muito foda. Porque nós temos aqui nerds talentosíssimos, nós vemos todas as semanas na arte dos fãs. Sim. Ilustrações fodas, trabalhos de renderização. Cara, a galera manda muito bem. Cara, imagina, você pode ganhar a caneta do Batman e você pode fazer uma caneta pra Montegrappa, maluco. É, você paga. Pago por isso. Puta, cara, é uma promoção animal. Você pode mandar sua arte ou suas artes ilimitadas, quantas você quiser, até o dia 15 de dezembro, 23 horas e 59 minutos do dia 15 de dezembro. O resultado a gente vai dar... Não vai dar nada. O resultado vai ser anunciado no dia 19 de dezembro no Nerd Office. Isso. Tem um link pro post desse concurso cultural aí no post Nerdcast ou na vitrine do Jovem Nerd. Tem esse link, tá em tudo que é lugar. Entre, leia o regulamento pra você entender certinho. Tem que curtir Facebook da Montegrappa. Isso. Tem que mandar e-mail. Tem uma série de requisitos que você tem que cumprir pra sua caneta, sua arte ser válida e você poder concorrer ao prêmio, beleza? Exato, exato, exatamente. Cara, promoção animal feita sob encomenda pros artistas, usuários, fãs, ouvintes, leitores de Jovem Nerd. Exato. Muito bom. Ainda aproveitando que estamos falando muito de videogames nesse Nerdcast, vamos falar também do nosso querido Forza. Exato. Já que falamos de Giuseppe, vamos falar de Forza. Olha aí. Forza, um jogo exclusivo para Xbox, quer dizer, na verdade, Forza Horizon, que é o novíssimo jogo da série Forza que você já conhece, de simulação, e o Forza Horizon é aquela mistura de arcade com simulação, onde você entra de carro num festival no deserto. Olha. E lá você vai fazer várias competições, competições de corridas, competições ilegais, você vai correr de Mustang contra P51 Mustang. É muito, muito interessante. Tem carros de marcas, marcas preferidas, você gosta dos carros normais, dos muscle cars, dos carros absurdos de Forza que você nunca vai dirigir na vida real. Você pode dirigir em Forza Horizon. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, é verdade. Jogo desenvolvido pela Playground Games. Tem versão dublada em português. Excelente. Nossos queridos do MRG fizeram um programa sobre Forza. Se você quer ter uma visão melhor sobre o jogo, vá ouvir. Agora tem um link aqui no post, se você ainda não viu, publicado essa semana. Muito legal. O link também no post para você comprar direto do seu Saraiva. Vale a pena a Forza se você tem o Xbox, que é muito maneiro. Tem essa Forza. Puta merda. Porra, tava pronta essa piada. E mais um recadinho sobre a Nerd Books, rapidamente. Para você que quer versões digitais dos nossos livros, nós fizemos a nossa estreia na Kindle Store da Amazon. Olha aí, rapaz! Nós lançamos a Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros na Kindle Store. Muito bom! Versão Kindle. Isso, e para quem não sabe, o Kindle não é só o aparelho. Sim. O Kindle é uma plataforma. Sim. Então você pode ler um livro no formato do Kindle. No Kindle, claro. Mas você pode, por exemplo, num iPad ou num tablet Android, ter o aplicativo do Kindle. Que é de graça. Exatamente. Você bota o aplicativo lá e aí sim você compra a versão digital. Exato. É simples. E nós lançamos o livro essa semana e ele, pasmem, superando todas as expectativas que a gente tinha, está em destaque como best-seller na Amazon. Nos livros digitais. Muito bom. Na categoria dele, né? Pra mim é o suficiente. Sim, claro, muito bom, cara. Muito então, bom. Você que queria uma versão digital para ler no seu tablet, às vezes você que está fora do Brasil e não conseguiu comprar por causa de custo de frete ou pela dificuldade da logística que é mandar para fora do Brasil, essa é a sua oportunidade. Muito bom, livro certo? Em português, excelente. É exatamente. Com um precinho camarada. Camarada para testar se funciona, depois a gente aumenta. Não, brincadeira, está lá por R$ 9,99, é em dólar, Wallace. Porque é site gringo, isso. Mas é mais barato que versão impressa. Então, se você quiser, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, a Mente Macabra de Abufobia, agora na versão digital. Muito bom, e vocês vão perguntar quando é que vai lançar na iBook Store, se vai lançar, sim, vai lançar, só que a Apple é um pouco mais burocrática para a inscrição, mas então é só a gente liberar a burocracia e também vai lançar. Mas se você não quiser esperar, você já pode ter no seu aplicativo do Kindle. E se você não quiser ouvir o relatório de e-mails último da Nerdcast, pode pular para... 22 minutos e 47 tartarugas que voam. Vamos lá, muitos e-mails. 5 Nerds lembraram do protocolo social com todo respeito. Sim, é, é, quando você quer falar mal de algo sobre uma pessoa, quando quer elogiar uma pessoa, mas não quer que ela pense que você tá dando em cima dela. Tá dando em cima dela? É, você vai falar, com todo respeito, sua filha é muito bonita. Ah, tá. Entendeu? Ou com todo respeito, eu discordo da sua posição. Político tem muito disso, com né? Com todo respeito, é verdade. O político tem tudo aquele data. Vossa Excelência é um filho da puta, com todo respeito, né? Político tem essa porra, né? Mas olha só, eu acho que a gente merece um outro Nerdcast sobre isso daqui a algum tempo, né? Sim. Principalmente tentando trazer o Sr. K, porque as pessoas perguntaram por que que este não teve o Sr. K? Ele é o cara perfeito pra esse Nerdcast. Olha só, o Sr. K estaria em todos os Nerdcasts. Sim. Gente, ele é um cara muito difícil, mas a gente vai conseguir, eu acho que esse é um excelente tema pra ele participar também. Verdade. Além disso, três nerds avisaram que na cultura japonesa é muito comum dar envelopes cheios de dinheiro em aniversários e casamentos. Ó, excelente. É muito comum também as pessoas irem de fralda nessas festas. Vários encontros Sky Nerd pelo Brasil e quem sabe pelo mundo. Quarto encontro Sky Nerd de BH, o Hobbit. Também teve o ex-encontro Sky Nerd Goiânia, ou Goiás, agora eu não sei mais. Go! Ex-encontro Sky Nerd Go! Especial The Robert. Sky Nerd Rio Grande do Sul, também aonde, adivinho? Robert. Uh-huh. Maratona Senhor dos Anéis, esquenta do terceiro encontro Sky Nerd, João Pessoa, na Paraíba. Excelente. Segundo encontro Sky Nerd do Distrito Federal, Level 2. Level 2. Primeiro encontro Sky Nerd de São Luís, no Maranhão. Olha aí. Além disso, temos fotos e vídeo do encontro Sky Nerd Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 16 de novembro de 2012. Excelente. Além disso, a galera está compartilhando suas peripécias na cozinha, inspiradas na cozinha dos nerds. Olha, ou que na maneiro, cozinha uma do nova Jack. Sessão, a cozinha dos nerds. Excelente. Exato. E lembrando aí a galera que, nessa sexta-feira, já tem ou logo terá mais uma receita do nosso querido Tucano, não também perca. Conhecido como Cancer Jack. Não perca, não perca. Que mais? Vídeos enviados, Afonso Solano dormindo na cama do amigo. É bem isso, né, cara? E o Seinfeld falando sobre decote, muito bom. Arte dos fãs! Assassins Nerd por Jonathan Alves. Assassino Tupiniquim por Yuri Pekalski Domingos. E Assassin's Creed Brasil por Rainer Peter, porque já é do outro Nerdcast ainda, né? Tá certo. Rebarba do outro Nerdcast, muito bom. Temos a Era da Escrotidão e Nerdcast 337 por Jânio Garcia, ficaram excelentes. Temos a Zagão, não Pirata Motoqueiro, porra, por Admilson de Andrade Almeida, Aham. Sim. O Último Natal do Fim do Mundo ou Não, por Eduardo Henrique Nunes Pereira. E aí tem várias aqui do Alex Garcia. Isso Vai Virar Trauma. Outra arte, O Talo de Afonso. Não, cara, que eu não cliquei nessa. E esse é o Jovem Nerd por Alex Garcia. Caraca, meu Deus. Obrigado, Afonso Solano, por isso, cara. Além disso, temos Gloin e Oin por Rafael Jimenez. Temos Afonso Só Olhando. Bravo, Bia. E As Aparências Enganam por Tárcio Salles. Temos o Nerd Office S03, episódio 43, por Fernandes. Just Fernandes. Just Fernandes. Temos Nanok, eu falo temos na frente de todos. E A Pedra da Escrotizão pelo Bruno Sattler, que está fazendo lá o Jovem Nerd do Velho Oeste. E o Márcio Silva Cruz mandou o Ali Macaco. Ficou foda, cara, ilustração foda. O Azaghal comentou no Nerdcast se o Alien fosse um macaco, eu nem lembro agora qual era o contexto disso. Mas ficou animal a ilustração, cara. Temos Jovem Nerd em O Hobbit e Outros Contos Ainda Desconhecidos por Alexandre Carfer. Excelente. Temos o Pedrinho de Martelo na Nota de Real, do Diego Rocha, muito bom. E temos MRG por Renan Soares. Eu vi uma arte baseada no Nerdcast da semana passada na Skynerd, mas que não está aqui. Eu acho que o cara não mandou e-mail. Mandou? Ou o Slave Roboto vacilou, que era uma galera toda reunida, cada um numa situação específica. Opa, então se você... Muito maneira a arte, então. Mande pra semana que vem, Slave Roboto reserva, procure. Mas eu aconselho agora que vocês, nerds, voltem todo o seu esforço criativo com o intuito de ganhar uma caneta do Batman. É, pense então, nisso. Então, as artes dos fãs devem ser voltadas pra isso. Eu só tô dando uma dica. Certo? Muito bem, contos continuam dominando a Skynerd aqui com o catálogo literário do Heber Dantas atualizado. Pode clicar aqui, mais links diretamente para novos contos. Valeu, galera. Novos contos e o desafio literário número 7. Sim, muito bom. Primeiro e-mail, Christian, 34 anos, técnico de operações, Curitiba, Paraná. Técnico de operações. Okay. Seja quais forem as operações. Todas. Cirurgia, içamento, qualquer operação. Içamento. Ele tá lá. No último Nerdcast me chamou a atenção o Afonso Orlando comentando que gostaria de ter a aprovação da sociedade para olhar os decotes. Todos queriam. Depois ele ainda fala que o decote é um problema na vida dele e lembrei de uma situação constrangedora que ocorreu comigo enquanto ainda morava em Ponta Grossa e tinha uns 18 anos. Entrei no ônibus cheio para ir para casa e fiquei em pé. Sentada na minha frente, uma garota, mais ou menos a minha idade, com um decote generoso. Beleza. Ok, situação normal de ônibus. Oh, situação normal de ônibus. Olhei de canto de olho e pensei, que maravilha. E fiquei disfarçando. Então eu comecei a pensar na faculdade, trabalho, etc. E me distraí. Ih, perdeu o olhar. Ah, já sei. Ele perdeu o olhar olhando pro decote. De repente a mulher me pega uma pasta e cruza os braços com a pasta sobre os peitos. Eu tinha me desligado com o rosto em direção ao decote dela, cara. Puta merda. O cara nem tava mais prestando atenção no decote. Sim, ele tinha então já... Então ele tava tranquilo. Tinha nublado já. Só que o corpo dele tava virado pra lá. Quando ela cruzou os braços, eu acordei e senti a maior vergonha. Não pensei duas vezes. Puxei a campainha e desci do ônibus. 8 pontos antes do meu. Fui a pé o resto do caminho. O pior foi que o ônibus passou no meu lado e a galera dentro do ônibus me olhando e alguns rindo da minha cara. Nossa, o cara devia estar secando muito foda. Agora a situação, cara, se você, por exemplo, sai com a bunda de fora, vamos supor que a pessoa saia com aquela roupa de hospital que a bunda fica de fora. De fora, exato. Todo mundo vai olhar pra sua bunda. Todo mundo porque sua bunda tá de fora. Exato. Então, se a mulher saiu com um decote, é um risco que ela tá assumindo. É, exato. É um jogo. É um jogo. É um jogo, exato. Se ela não quisesse, ela teria botado uma roupa maior. Angela Caldas, 27 anos, arquiteto urbanista, São Luís de Maranhão. Olha, eu encontro os canetes, hein? Olá, nerds! Ouvindo o Nerdcast 337 sobre protocolos sociais, não pude deixar de me identificar com várias situações da minha vida nas quais o manual social é dilacerado. Sou arquiteta e estou constantemente sofrendo com as pessoas, lê-se familiares e amigos, que vêm até mim para pedir um conselho. É foda. Um desenho. É foda. E isso é direto, diz ela. Uh-huh. Dá vontade de dizer, cara, eu não passei 5 anos da minha minha vida estudando pra te fazer favor. Conselho é consultoria e desenho é projeto. E ambos são pagos. É isso aí. Mas nem sempre o protocolo social permite que a gente dê uma resposta dessa. É foda, é foda. Principalmente porque não tenho muito tempo de graduada e preciso conquistar clientes. É, essa é foda. Ou pelo menos boas impressões. Sendo assim, de vez em quando precisamos aturar uma ligação fora de hora ou ter que rabiscar uma ideia para alguém. É, foda. Ou até mesmo sair da casa da sua mãe no meio de uma visita para ir até a casa da vizinha. Que se acha da família. Que se acha da família. E dizer que a cozinha dela ficaria melhor com uma reforma. Ai, meu Deus. Um dia você tem que se libertar disso. Um dia você vai se libertar. Você vai dizer, não, eu não vou. Sabe? Tipo assim, mas é realmente um protocolo social que ela tem que seguir. Por enquanto. Sim. Vinícius Schacht. 26 anos, assessor de investimentos Carazinho. Opa! Carazinho... Rio Grande do Sul, quase. Então, estou escrevendo esse e-mail no instante que acabei de escutar o trecho sobre gravata do casamento. Aqui, na minha cidade, é famosa a história de um sujeito muito conhecido pela lábia e pelos golpes das redondezas, que compareceu a um casamento de penetra. O noivo acabou achando que era convidado da noiva e vice-versa. Na hora que está passando a comitiva da gravata, ele anuncia: tudo for colocado aí, eu dobro o valor. E o pessoal, vibrou. Chega no final do ritual, lá estão mil e poucos reais. Ele olha na carteira e diz: não tem todo esse valor aqui, mas, sempre tem um mas, não tem problema, eu faço um cheque. Pegou todo o dinheiro e fez um cheque no dobro do valor. Ah, resultado, não. O casal sem dinheiro e com cheque tem fundo na mão. Ah, não, não, não, isso é história, cara. Não é possível, cara. Ou a galera tava muito bêbado, só tem três opções. Só tem três opções. Ou a galera é muito otária... Ou é muito bêbada. Ou isso é uma história pra boi dormir, ah, cara. Pelo amor de Deus. Não é possível, né, cara? Cara desconhecido. Porra, isso aí até o Didi já fez aqui. Foi pegadinho do Didi. Porra, essa, cara. Igor Rafael, com H pra cacete. 23 anos, cientista da computação, governador Valadares, Minas Gerais. Como comentado sobre o presente de casamento, que presente barato é porque a pessoa não bota fé no casamento, é verdade. Olha aí! Fui convidado para ser padrinho de casamento da minha prima. Uhum. Ela conheceu um cara pela internet, namoraram um mês e resolveram se casar. Nossa! Na hora falei... vai dar merda isso. E disse que não queria ser padrinho. Uhum. Mas a família começou a encher o saco e acabei aceitando. É aquela impossible situation no padrinho, cara. Mas falei, o presente eu só dou depois de um ano de casamento. Olha aí, cara, aplicando realmente aquela fórmula. Mas eu já tinha em mente, se passar de um ano e ainda estiverem casados, dou uma TV de LED 42 polegadas. Ó, excelente. Afinal de contas, eu teria um ano para juntar a grana. Batata! Deu um ano e eles terminaram. Puta, cara. E eu ainda fiquei com uma boa grana sobrando. Porra, pra gastar. Ai, que investimento excelente. Excelente, cara. Caraca, então é isso, cara. Se você tem um casamento que você não leva fé, faça alguma poupança. É com um título de capitalização. Um presente consignado, quase. Exato. Se não der certo, você resgata de... Você dá um envelope, né, com um vale. Exato. Vale TV daqui a um daqui ano. Daqui a um ano. Excelente. Caraca, excelente. Faça, cara, por merecer. Muito, né, bom. Como é que a gente começa a lista dos desastres? Pelo primeiro, 1993, meu. Esse mesmo, Diogo, Super Mario Bros. Ah, não, Deus, cara, do céu. Esse foi o primeiro filme de jogo, realmente? Foi considerado a primeira adaptação pro cinema de um jogo de videogame. Americano, e americano. Tron? Tron não era jogo, pô. Não, que Tron? Como não era jogo? Tinha o jogo da minhoca. Ponto pro Azaghal. Olha só, o Tron, assim que saiu o filme, como campanha de marketing, eles lançaram também o Flipper. Foi junto, mas o Flipper saiu por causa do filme. Bonito, você nunca jogou o jogo da minhoca? Tá aquele joguinho que você vai fazer... Que tinha no celular da Nokia, o tijolão. Tem todo o celular do mundo. Tem no YouTube. Uhum. Então é o Snake Versus. Quando o YouTube tá loadando o vídeo, se você mexer nas setas do seu teclado, ele vira o jogo da minhoca. É. Sabia disso, Jovem Nerd? Como é que é? Sabe aquela rodinha que fica umas bolinhas rodando no carregamento do YouTube? Isso, o loading do YouTube. Tá, você... de sacanagem. Eu tô te falando. Puta que... Não, vai. Você vai no YouTube. Olha aí. Mexendo nas setas. A minha cabeça falou... Olha o teto, todo cagado de sangue cérebro, né, cara? Tá de sacanagem. Que... Olha que easter egg bonitinho. E quantas pessoas agora não estão entrando no YouTube, hein? É. Vamos derrubar o YouTube. Tá, Tron não foi baseado nessa porra. Bom, Super Mario Bros. Um clássico de John Leguizamo. Pior é que ele tem excelentes atores. Tem o Bob Hoskins. Caraca, mas isso não quer dizer nada. Não, eu sei que não quer dizer nada. Pega excelentes atores que estão pagando aluguel, né, cara? Aí, vamos fazer... Bob Hoskins, vamos fazer um filme... Do Mario Bros. Ele, puta, acho que ele gostou do roteiro. Ele pegou e falou, puta que pariu, era o que eu queria fazer mesmo pra ganhar um Oscar. Ele fez aquilo ali porque ele precisa girar o caixa, né, cara? É, exatamente. O Dennis Hopper era o Copa? Era isso? Ele era o Bowser. Ele era o Bowser. Exatamente, cara. Mas vou te dizer, ele entrou no filme pelo roteiro. Não. O cara leu um roteiro de dois encanadores. Que enfrentam o mundo. Em Nova York. Pra salvar uma princesa. E ele gostou. Mas ó, defendendo aqui um pouco o Super Mario Bros. Se é que é possível. Ele foi um filme muito audacioso, cara. Porque ele tentou transformar o Super Mario... Falando sério, tentou transformar o que era o Super Mario Bros., aquela loucura asiática, digamos, em um épico de sci-fi, cara. A ideia do Super Mario Bros., ela é muito mais profunda do que precisava ser. Uhum. E tem umas coisas até interessantes. Eu falo que o filme é bom, mas tem umas coisas interessantes, cara. Não tinha como dar certo esse filme. O diretor dirige vários videoclipes do quê? De Rush, Talking Heads, Led Zeppelin e outros tocentos músicos bizarros. Loucaço. Uhum. Né? O que eu achava interessante era a coisa deles tentarem explicar o mundo todo do Super Mario, o mundo paralelo, que teria sido criado por conta do impacto do meteoro, que teria dividido a realidade em duas. Uma em que os mamíferos se tornaram a raça dominante e a outra que os répteis se tornaram a raça dominante. Esse princípio, ele é, no papel, interessante. Mas o papel aceita tudo, né? Esse é um problema, não é que é um problema, mas é uma característica do Ocidente de ter que racionalizar tudo. Isso. Isso não existe no Oriente. Eu sempre uso a comparação do Matrix e o Tigre e o Dragão. É. O Matrix, você consegue, pelo menos o Matrix consegue brilhantemente, racionalizar por que os heróis voam, pulam, são super força, etc. Uhum. Você tá num programa de computador, etc e tal. No Tigre e Dragão, você não precisa explicar por que os caras voam, mano. Sim. A parada é, tem um... É a magia, né? Uma metáfora. Isso aí. É como o Eduardo falou, é lendário, é magia. E não interessa, os caras simplesmente voam. Se fosse feito no Ocidente, teria que ter alguma explicação pros caras voaram, entendeu? Como os caras tiveram que inventar uma explicação de realidades paralelas com evolução natural de raças dominantes pra explicar que existe uma tartaruga filando a coisa, etc e tal, entendeu? No Japão, não precisa explicar, maluco. O cara vai lá pulando em cima de tartaruga e dando cabeçada em bloco, cara. Foda-se. Não, mas eu olha queria, só. Eu queria entender aqui, fazer uma análise rápida do porquê que o Super Mario não deu certo. O filme? Alguém tem uma teoria? Azaghal, por favor. Não, eu não sei, eu não vi. Você não viu o Super Mario? Super Mario? Pff, tá brincando. Né? Clássico da Sessão da Tarde? Caraca, Sessão da Tarde. Eu não jogo videogame, eu vou ver o filme do jogo? Qual o sentido disso? Você sabe que o único diálogo que eu nunca esqueci foi quando um dos Copas ou Cupas chega pra menininha e fala assim: legumes fritos. Excelente. O Super Mario Bros. Foi um péssimo início por conta do material original. Ele era um videogame que foi uma mistureba. O jogo é uma bagunça por causa disso. É uma colagem de elementos loucos que não faziam sentido. E como o Alexandre falou, eles tentaram, por conta dessa síndrome do Ocidente, de precisar racionalizar, de explicar tudo, eles tentaram dar uma cara, eu acho, digna. Porque o trabalho do roteirista deve ter sido foda, entendeu? O cara tá lá, chega o produtor e fala: meu irmão, transforma esse bagulho doido em algo que a gente possa passar no cinema pro americano médio assistir. E o cara fez algo, porra, que ficou uma merda, mas com a história do Super Mario, o cara tem que salvar a história. A história do Super Mario é a história do cavaleiro que vai em busca da princesa, é a mesma coisa, a diferença é que o encanador, cara, é só aí, não tem nada demais, assim. O que eu acho que o cara errou no filme só é porque ele transformou um filme numa parada muito mais sombria do que o jogo era. É muito sombrio. Se ele tivesse feito uma parada mais clara, ele ficaria muito mais aceitável, pelo menos pra mim, assim, como criança, mas foi só por isso que tu acha que ele errou? Cara, eu acho que foi assim, pra criança, o meu pensamento na época, eu não achei um bom filme, porque eu achei um filme muito confuso, uma parada meio steampunk, meio, sei lá, cara, e tipo, não tinha nada a ver com o Super Mario, cara, sabe? Foi uma escolha péssima. O pequeno Diogo Braga de barba. Olha aí. Pelo no peito. Olhando pra cima, aquele olhar de gato de botas, com lágrimas nos olhos. Não entendi nada, babai. Eles fuderam com a minha franquia. Double Dragon, que era um mega clássico, mega clássico. Porra. Esse jogo eu gostava, hein? Muito bom. Qual era a plataforma dele? Tinha pra tudo, cara. Tinha Master System, tinha pra tudo. Double Dragon era multiplataforma. Exatamente. Eu gostava da fase do helicóptero. Você tinha que lutar e ele ia te puxando pra fora. Aí depois sim, teve crossover no jogo que era com os Battletoads. É, Battletoads era muito mais clássico. O mundo do jogo mais difícil do mundo. Difícil pra caralho. Pra gente ter uma noção de como que o Double Dragon é um filme bom. No Rotten Tomatoes, que é um agregador de notas, sim, sim, a nota dele é zero. 0% no Rotten Tomatoes. É inédito isso. Ele custou 16 milhões e ele lucrou 2. Lucrou muito, hein? É, mas era Double Dragon, né, cara? Você vê, o Super Mario custou 48 milhões e lucrou 20, né? Lucrou não, faturou, né? É, não é lucro faturou. Lucrou 20, vocês estão malucos. Não, não, ele teve um prejuízo de 28. Ele não lucrou nada. Ele não faturou nada, porque, pô, ele se fudeu. E aí eles falam assim, bom, peraí, vamos fazer um filme de jogo mais baratinho, né, pra não arriscar tanto, faz 16 milhões e o cara fatura 2. O cara tem um prejuízo de 14. Exatamente. 14, o cara teve a ideia de Jerico e perdeu 14 milhões nessa. Se ele já tirou o investimento, esse lucro é o que ele tem depois. Não, do... não. Eu usei o termo errado. O filme custou 14 milhões e deu nas bilheterias 2 milhões. Isso aí, é isso aí. Burro. Dá zero pra ele. Caraca, veio na minha cabeça. Cara, o Double Dragon, ele tinha um vilão que era excelente, que era o Abobo. Então, o Abobo era o cabeçudo do videogame que era sinistríssimo. É, a cabeça dele não era nada perto dos trapézios, né? Cara, foi o choque mais escroto que eu tive, porque o Abobo no Double Dragon, sei lá, cara, ele parece uma fantasia que você compra no supermercado americano, sabe? E tinha o Mark Dacascos, que era um atorzinho que curtia sempre participar nos filmes de pancadaria dos anos 80. Isso. O irmão dele era aquele garoto do Party of Five, né? O Scott Wolf. Não lembra? Caraca, vocês sabem a vida do Mark Dacascos? Pelo amor de Deus. Não, o irmão dele no filme, né, cara? Sim, sim. Ah, e era um famosinho na época. O Alexandre falou certo, ele tava fazendo aquele seriado Power of Five e eu considerava ele o Tom Cruise novo aí, né? O Mark Dacascos seria mais o Jean-Claude Van Damme, que não deu certo, do que o Steven Seagal, né? Isso. E caralho, o Jean-Claude assim, Van Damme não você deu certo. Ser o Jean-Claude Van Damme que não deu certo. Street Fighter veio em 94, né? Isso. Agora sim. E ele tinha o nome, ele tinha o Jean-Claude Van Damme, rapaz. Pô, ele tinha o Raul Julia. O Raul Julia que já tava na colherinha, né, cara? Ah, foi o pior encerramento de carreira de todos os tempos. Não, ele já tava morrendo, né, cara? Ele morreu depois desse filme, exatamente. Ele já tava mal, magro, definhado, né, que cara? Que é muito louco, cara. Nós temos um vilão, um inimigo, que é o M. Bison, que é um ditador huge motherfucker, uh-huh, e vão pegar o filé de borboleta do Raul Julia, cara, pra ser esse cara, maluco. Como assim, cara? Não, mas olha só, ele era tão bom ator que pra mim ficou perfeito. Não, cara, não. O ponto alto do filme, cara, ele como Bison, porra, pra mim foi a parada. Como assim? Você tá maluco, cara? Olha que loucura, mais uma vez a coisa que o Jovem Nerd evidenciou ali sobre o Ocidente precisa de explicação. O Bison, ele tinha umas manoplas, uma bota que dava um poder dele pra ele poder voar, pra ele poder fazer aquelas paradas loucas que ele fazia no jogo. Uhum. O jogo é o treinamento psíquico que ele tem, os poderes. Pois é, cara. Em vez de nego fazer uma coisa com a magia, com o Hadouken lá e tal, eles resolveram explicar a coisa com a ciência, né? Quem quer ciência? O filme, eu não lembro, que já foi muito tempo que eu vi, mas eu acho que não tem o um Hadouken. Tem o um Hadouken? Tem. Tem? Tem, mas ele não sai a bola de magia. Ele só estoura e faz a luz quando ele bate no cara. Mas ele falava Hadouken? Não. Não. Ele espirrava. Falou nada. Uma pergunta pra vocês. O filme tinha a Shadaloo? Tinha, né? Tinha. Cara, eu não lembro qual era o nome. Southeast Asian Nation of Shadaloo. Ele pegou, não lembro quem, de refém e queria 20 bilhões em 3 dias. Em 3 dias? Em 3 dias. Rapidinho, cara. O Blanca é a evolução do Chuck, mano. Mas o Blanca era um cara que ele bota numa câmara que faz uma transformação, um negócio assim, né? É que acabou sendo mesmo o plot do desenho ocidental do Street Fighter. Eles basicamente copiaram o filme, botaram as magias e pronto, é isso aí. O Dalsim era o cientista que ele deixou de ser indiano pra virar um cientista que fazia o Blanca. Pois é, eles deram uma mexida com os personagens, tentando dar um lugar pra cada um, né? A Chun-Li era uma repórter e o boxeador era o cameraman dela, não é? O Balrog. E o Ryu eram bandidos. Que lutavam. Então, mas esse que é o problema de você querer criar história pra jogo de luta. Jogo de luta tem que ter história, cara. É os caras lutando e pronto. É, eu discordo porque a gente vai chegar lá. Mas na época em que esse filme saiu, Street Fighter tava bombando e tal, e os personagens mais famosos eram o Ryu e o Ken. Eu fiquei decepcionadão quando o Guile, e eu não vou falar Gaio, foi o personagem principal. Eu falei assim, pô, mas e o Ken e o Ryu? Eles são mais legais. Sim. Mas é porque o Gaio é americano. É. Gaio é americano e era o Van Damme, cara. Era o maior nome do filme. Aí bota um belga pra fazer um general americano, né? Muito bom. Ah, peraí, mas olha só. Era, não? Quem? É o Ken americano. Não, eles erraram totalmente. O personagem principal tinha que ter sido o Ken. E o Van Damme poderia tranquilamente fazer o Ken. Sim. Né? Bota um chanelzinho. É, se o personagem... Só que o produtor é um idiota que achou que ia exaltar o espírito nacionalista botando o personagem americano militar como principal. Porra, aí fodeu. Uma curiosidade pra vocês. A Kami, no filme, quem fazia era Kylie Minogue, assim, na época. What? É, nossa, é a gente ainda não conhecia. Se você pensar, cara, no filme ele tinha alguns personagens que estavam, pra gente aqui no Brasil pelo menos, começando a aparecer, né? Você tinha o T-Hawk, o DJ, todos esses caras estão no filme. E eles não são da versão clássica do Street Fighter. É porque no mesmo ano, em 94, já tinha saído a Street Fighter Turbo, X, Delta, Bravo 5. Você sabe me explicar o que é a personagem da Kami? A mulher com o maiô cravado no rabo. Então, mas ela é militar, ela tá de boina, de cutu. Turno de luva e ela esqueceu de botar a calça, cara. Não, eu sei. Eu sei explicar fácil. O quê? Festinha no quartel. Contrataram uma profissional, uma stripper. Ela saiu do bolo, começou a confusão, ela já tava lá, partiu pra cima. Tá explicado. A melhor maneira de se adaptar a Street Fighter, na minha opinião, teria sido algo na linha daquele filme do Van Damme, O Grande Dragão Branco. Filmaço. É tosco, mas é legal. Mas eu digo assim, a estrutura, entende? Você faz realmente um campeonato e aí você ia explorando, aos pouquinhos, os personagens, que são os pontos fortes da série. E aí você podia criar um problema maior ali na, sei lá, na ilha onde foi o campeonato, uma porra dessa. Mas ele não tinha que ter uma história de espionagem. É, pode crer. Ou você podia fazer, sabe o quê? Vocês viram aquele filme O Cubo? Sim, já. Muito O Cubo. Bom. Então, o Street Fighter podia ser a arena. Os caras acordam, foram todos sequestrados, tipo esse aliens novo do Narigudo. E... Predador do Narigudo, isso, bem lembrado. Predador do Narigudo. Sabe qual é, né? Uh-huh. E aí eles acordam ali, que porra é essa? Tem que lutar e pronto. É isso que a galera queria ver. É, o Hunger Games, cara. Hunger Games ainda tenta contar uma história. Mas o interessante disso, cara, é que é nicho dessa evolução da ideia dos jogos de luta, né? Porque depois do Street Fighter veio o Mortal Kombat exatamente tentando focar nessa parada do campeonato, cara. Exato. O Street Fighter tem um campeonato e cada pessoa está ali com um objetivo. O cara quer ganhar o campeonato pra rever a mãe, o outro quer ganhar o campeonato pra ir pela honra, blá, blá, blá. O Mortal Kombat, eu já acho que tem mais pegada, e por isso que, na minha opinião, é um filme que deu mais certo. É um filme bacana ainda. É tosco, top pela época, mas ainda é um filme bacana. Porque ele não fugiu do objetivo principal. Realmente, é um combate, os caras vão pra outra dimensão, e cada um tem um objetivo diferente na luta ali. O Mortal Kombat foi o primeiro super sucesso de bilheteria de filmes de games, né? O Street Fighter ganhou dinheiro, mas, assim, nem tanto. Mas o Mortal Kombat, tipo, custou 18 milhões e faturou 122, então... Mas o Mortal Kombat, ele era um filme que ele respeitava muito os personagens do jogo. Então, assim, o fã, ele se sentiu muito respeitado ali. E vai, pra época, a gente tá falando de 94. É um bom filme, filme, os efeitos especiais são maneiros. 95, Mortal Kombat é 95. Não, cara. É sim, cara, é sim. Pra época é maneiro. Você não pode ver com os olhos de hoje. Até hoje eu acho o Goro irado. O Goro é irado. O Goro é legal. O Goro é legal, sim. Caralho, peraí, eu preciso ver então. Pra mim ele é um bonecão. Então, porque as pessoas estão traumatizadas com o Street Fighter. E quando o Mortal Kombat veio, realmente o Goro não era o Dennis Hopper, entendeu? Era realmente um bicho gigante de quatro braços, entendeu? Como tava no videogame. É seen on your videogame, sabe? E você, porra! Você perguntou, ah, pô, tem o Hadouken, não sei o quê. No Street Fighter, eles tentaram esconder toda aquela parada do jogo pra transformar num filme. O legal no Mortal Kombat é que eles pegam e eles exploram a fundo tudo que tem no jogo pra colocar de uma forma legal no filme. Você vê, todos os golpes estão lá, o Johnny Cage faz os golpes que todo mundo queria ver. O Raiden, cara, não tem que falar do Raiden, né? Não tem que falar, né? Que é o Christopher Lambert. Christopher Lambert. Desculpa aí, Highlander. Só pode haver um, né, cara? Então... E assim, ele respeitou. Ele foi muito respeitoso com o jogador. E isso foi legal. E o filme... Vai, Alexandre. Pra época, era legal. Então, sabe o que aconteceu nesse filme? Que eu falei que eu fui ver tarde demais? Eu... tinha 16 anos já, em 95. Eu adorava Mortal Kombat, super fã, como qualquer adolescente da época, né? E aí, eu falei, Senhora Jovem Nerd, eu já namorava a Senhora Jovem Nerd. Eu falei, vamos ver, Mortal Kombat no cinema, o filme do jogo que eu adoro e tal, não sei o quê. Aí chegou lá, eu com 16 anos, na cara, numa sessão que só tinha molecada, cara. Só tinha moleque de 10 anos pra baixo, entendeu? E eu, marmanjo de 16 anos, eu me senti muito deslocado, sabe? Tipo assim, aquela sensação mesmo, tipo, ih, eu acho que eu vim ver esse filme tarde demais. Foi uma experiência bem mais ou menos. O filme Mortal Kombat, revendo aqui, a música do filme fez sucesso. A trilha sonora do Mortal Kombat é um espetáculo. Até hoje. Mas, cara, durante anos, todo mundo usava, cara. Todas as festas tocavam. Mortal Kombat. Tarantarantarantarant. Pô, cara, não precisa dizer nada. O MRG não parou de usar até hoje. O filme Mortal Kombat tem até hoje a melhor descida de escadas da história do cinema. Descida de escada? Qual? Exatamente. Procurem aí Sub-Zero no barquinho lá quando vai enfrentar o Liu Kang. Até hoje eu desço escada daquele jeito. Como é que ele desce que eu não lembro, pô? Porra, ele desce de uma forma formidável, cara. Você tem que olhar aí. Ele congela a escada e desce escorregando? Não, não, coloca no YouTube aí. Epic Walk. Só botar Epic Walk. É, Epic Walk. Sub-Zero Epic Walk. Deixa eu ver. Sub-Zero Epic Walk. O que que acontece? Vamos ver. Caralho, muito bom. Olha aí. É um swing inacreditável. Caralho. Olha essa chegada, meu irmão. Um joguinho de pernas, é verdade. Olha, vamos falar aí. O Sub-Zero está para a descida de escadas, assim como o Tom Cruise está para a corrida, né? That's enough, enough, enough. Agora eu vou falar de um jogo que acho que pouca gente vai me acompanhar, hein? Que foi um clássico de simulador espacial, Wing Commander. Sim! Com Luke, porra! É, exatamente. O Wing Commander 3 já era com atores... Aquela época dos jogos que achavam que o futuro era ser filmado, né? Com atores, o cacete. E aí entra o nosso querido Mark Hamill no papel principal em Wing Commander. Joguei muito, Jovem Nerd. O Wing Commander 4 foi do caralho porque foi evolução. Não era mais os atores naquele fundo verde, né? Com aquele cenário de computação gráfica mal feito. Já tinha cenário, tinha sets de filmagem, então... E o vilão, cara, era o nosso querido Calígula. Sim. O Malcolm McDowell. O Malcolm McDowell, puta vilão, muito caralho e tal, tinha uma trama política, etc. É, puta. E aí quando vão fazer um filme de Wing Commander, eu falei, Mark Hamill vai voltar. Esse é o lado do adolescente, né, que é super positivo, né, cara? Otimista pra caramba. Eu sempre tive muitas esperanças. Certamente o Jovem Nerd já tinha assistido Inimigo Meu e ficou frustrado porque ele morreu rápido, né? O quê? O Mark Hamill faz uma ponta no Inimigo Meu. Tá de sacanagem. Ah, ele é um dos pilotos daqueles caças lá. No início, né? Pode escrever. Só que ele morre. Ele usou a força, morreu rapidinho. Na verdade, o Mark Hamill também faz uma ponta no filme do Wing Commander. Faz? Não lembro. Ele é só uma voz. É, ele faz uma ponta em praticamente todos os filmes do século XX, né, cara? Eu joguei o Wing Commander, sim, mas eu era mais de X-Wing e X-Wing vs. TIE Fighter. Eu não gostava do design das naves, cara. A única coisa boa boa do filme pra mim foi o design das naves, que era diferente do design do jogo, se eu me lembro bem, porque o jogo não tinha essa coisa retrô das naves, né, Jovem Nerd? Não, era totalmente diferente do jogo. Era totalmente diferente. Eu fiquei meio decepcionado, porque eu queria ver aquele Space Carrier, sabe? Mas não tinha nada, assim, era bem diferente. Mas né? O jogo em comando, o design dele, era mais tradicional sci-fi. É. Quando fizeram o filme, a única coisa que eu apreciei foi esse design mais como se... Ficou parecendo como se fosse o Barão Vermelho, assim, aqueles aviões, né? Antigos e tal, da década de... Mas aí... Nossa, como... mas o em comando era muito tosco, cara. É, era muito tosco. Era muito tosco. Olha, aqui, pra época era bacana. Aquele, o Azaghal tá vendo o Hobbs. Talk to Hobbs. Puta que pariu. Aquele que o Rath, que era amiguinho deles, né, cara? Ah, não, cara. E aí eu fiquei assim, né? Porque a raça inimiga eram os Kilrath, né? Que eram aqueles... Os gatos. Tigres, os felinos gigantes, né? E eu falei, caraca, será que vai dar certo os Kilrath? Os Kilrath não aparecem no filme. Eles são uma ameaça invisível. Eu já fiquei, puta, sério. Mas o pior de tudo foi o seguinte. Eu tava com a esperança de ver o Mark Hamill barbado, caralho e tal. O Malcolm McDowell. O John Rhys-Davies, o nosso querido Gimli, né, cara? Sim. E aí eles, bom, filme de ação, action flick, teen flick, tem que ser com atores jovens. E me botaram o Freddie Prinze Jr. Nossa. Pra ser o cara. E o Maniac, lembra do Maniac? O Maniac no In Commander? Sim. Era o Tom Wilson, era o Biff do De Volta pro Futuro. No jogo tinha um monte de personagens clássicos do universo nerd, né? Que ele tava, tinha o Mark Hamill, tinha o John Rhys-Davies, tinha o Biff do De Volta pro Futuro. E aí eles botaram um moleque lá, um Zé Mané pra ser o Maniac. Como é que é o nome daquele moleque? O Lourinho. Matthew Lillard. Nossa, cara, que é isso? Que horror. Tudo ruim, cara. Tem uma mulher que não tem nada a ver, não tinha o Hobbs, não tinha o Skillrath, as naves eram esquisitas, foi um desastre, cara. E aí veio o maior sucesso até então das adaptações de games, que foi o Tomb Raider, né? Lara Croft, com um nome gigantesco, com a Angelina Jolie. Vendeu fácil a ideia, né? Por quê? Por que que ele foi mais famoso? Porque tinha um apelo sexual. É claro, Azaghal. A essência do Tomb Raider surgiu com isso. Exato, cara. A Lara Croft era o sex symbol número um dos videogames, e eles pegaram o sex symbol número um do cinema, cara, na época, né? Angelina Jolie. Nossa. Foi uma merda. Esse filme é um lixo, a cara. A sequência também. Esse é o filme que ela faz com o John Voight? Exato. Nossa senhora, cara. Foi esse filme que ela reclamou que tiraram os mamilos dela? No 2. Tiraram dois. Do pôster os mamilos. Que ela tava com aquela roupa de neoprene lá, de mergulhador. Nossa, cara. É nesse filme que ela luta pendurada nas faixas em casa? Quando tá... Exatamente. Então, esse é o filme poser. Puta, sim. A mulher no vento fazendo duck face. Duck face. É exatamente isso. Exatamente. Poser, no início, ela briga com um robô, né? Que é um treinamento dela e tal, não sei o quê. Nossa senhora. E aí ela dá, no final... Ela dá? É tão louco, é tão irreal que a mulher vá brigar com um robô que pode realmente matar ela. E que ela quebra o robô e tem aquele alívio cômico, geek, nerdzinho, que resolve tudo, sabe? Da tecnologia dela. E ela fica rindo que quebrou o robô e o cara... Ah, você quebrou meu robô, sabe? Ele ia me matar, porra. É tanta pose, é tanta caras e bocas. A cena final de ação desse filme é a Lara Croft esquiando num túnel de gelo com os cachorros, cara. Puta que pariu, vai se fuder. Esse é um filme que ele podia ter mantido o elemento principal da Lara Croft, que são... Peito e bunda. Manteve, né? Peito. Não, as bundas não fácil. Tem muito lá, assim. As bundas mas... Tem uma cena que ela tá tomando banho que dá um side boob espetacular ali, cara. Nossa senhora. E provavelmente não é dela, né? É do meio de corpo. Não, era ela. Então botaram a cabeça dela em cima da outra mulher, não, cara. Gente, olha só. Angelina Jolie, cara, até pouco tempo atrás desse filme, ela tava fazendo o filme peitinho de fora, cara. Então, ela não era super magra que nem ela é hoje, né? Ela tava grande merda do peito da Angelina Jolie também. Que isso? Você tá maluco, cara? Ah, você tá maluco? Você tá maluco? Mulher porra, feia pra caramba. Sabe, ó, vou dizer pra você, o único lugar que a Angelina Jolie tá bonita, o único lugar, é no filme Beowulf, que o nego melhorou ela digitalmente. É isso aí. Eu concordo, inacreditavelmente, eu concordo com Afonso Solano. A Angelina Jolie é overrated pra caralho. Eu tô falando peitos. Peitos são coisas independentes do corpo da mulher. Tanto que você pode comprar melhoramento peitos pra ele. Upgrades. Peito tem em todo lugar. Até a Dolly Parton tem peito. E aí? Não, os peitos da Angelina Jolie, eles são astros separados da atuação dela. Não, eles se movimentam com leveza, slow motion, são lindos, atuação perfeita, 5 robôs gigantes. E o 2, ele segue a mesma parada. É filme e videoclipe, cenas de videoclipe, entendeu? Qual é o propósito da Lara Croft andar de moto na muralha da China, maluco? Qual é o propósito? Não tem nada em volta da muralha da China. É porra, é roça, maluco. Por que você está de moto em cima da muralha da China? Pô, mas você não ia querer andar, Alexandre? Pô, eu ia querer andar, cara. Se me desse a oportunidade, eu ia querer. Ai, caraca. Esse filme é um lixo em todos os aspectos. Ele só gerou dinheiro por causa disso, porque a massa foi ver por causa da Angelina. A mídia nos convenceu que ela é bonita, Jolie. E só, cara. Porque o roteiro é um lixo. O personagem da Lara Croft, em sua forma original, é horroroso, né, cara? Sim. É o que o jogo falou. O 2 só serviu pra fazer uma pequena profecia. Foi o primeiro filme que eu vi com o Gerard Butler, né? Ah, ele faz um papel secundário de parceiro dela, o cacete. E eu falei, esse cara, eu não sei quem é, mas ele tem um quê de protagonista. Esse cara em breve vai estar protagonizando filmes. Olha, jovem, de ação e tal. Aquele peito gigante na cena e você reparando no Jared Butler. Jovem Nerd viu nas chamas. Não, eu reparei que ele era um cara que ele tinha presença, entendeu? Pra ser um protagonista, né? Tem presença, bonitão. Mas também só fez um filme, né? Esse aí. Ah, é, aí depois ele virou protagonista com comédia romântica. É, né? Exato. Né? Tiraram o queixo dele e ele perdeu a força. Final Fantasy. The Aquela animação? The Spirits Within, é a animação. Não, puta, não, não. Então, esse eu fui ver no cinema. O nego falou pra caralho. Nunca joguei Final Fantasy. Falou pra caralho. O nego, caralho, animação foda. Olha como é que é perfeito. Eu lembro que eu fui, passei numa cadeia de arcos dourados, de fast food de arcos dourados. Comprei um kit de massa de frango empanado e molho barbecue. Fui pro cinema, sentei com meu lanche gorduroso pra assistir sozinho, porque falaram que era tão bom o filme que eu falei, pô, tem que ver esse filme rápido. Ele pode acabar. E caraca, eu saí do cinema muito puto e todo engordurado, cara. Esse filme deixou as pessoas muito confusas. Você ficou puto? Fiquei, porque o filme é uma merda. Ué, eu não acho uma merda. Ah, cara, a animação nem era tão maneira. Não, não é merda. É, bem feito. É só um teste de tecnologia gigante. Concordo, concordo. É, e não faz sentido nenhuma história, cara. É muito louco. Não, não. A história tem um sentido lá. Não, faz sim, faz sim. A virada do final, ela é muito corajosa, cara, e bem bolada. Veio toda aquela parada, Final Fantasy, super tecnologia, né? Porque volta e meia a gente tem algum filme que vem prometendo ser o fodão, né? Foi assim com o Exterminador do Futuro 2, ele foi foda. Foi assim com o Jurassic Park, ele foi foda. Sempre tem um filme que, puta que pariu, olha a tecnologia, né? Uhum. A gente se acostuma com uma tecnologia de efeitos especiais e de repente vem uma coisa nova que tá muito acima do que a gente tá acostumado, né? Por exemplo, eu era um nerdzão que adorava novas tecnologias, novos tipos de CG, e os trailers dessa animação tinham um negócio muito interessante, que era o cabelo. Era um cabelo bem feito. Exato. Caraca, eu lembro disso. Tu nunca tinha visto em animações, em filmes e jogos anteriores. Cabelo, nunca. Textura de pele, o caralho, né? O velhinho. O caralho, no filme que eu vi no cinema, não tinha. Essa foi outra versão. A pele do velho era toda enrugada, né, Esther? É, e aí veio o filme prometendo todos aqueles releases, né? Oh, vai ser foda e tal. Veio com nomes grandes, veio com Donald Sutherland, veio com isso. Alec Baldwin, veio com... Uma galera incrível, cara, só nego pica. Com a galera de Hollywood mesmo e tal. Só que os fãs de Final Fantasy já perceberam, né, que não ia ter nada a ver com Final Fantasy... Nenhum dos jogos. Dos jogos, exatamente. Assim, uma coisa completamente diferente e tal. Eu acho que o Final Fantasy, ele veio com uma parada, A gente sempre olhava pro Cinemax e falava, caraca, isso é um filme! Olha que incrível! Isso aqui! E quando o Final Fantasy foi pro cinema, pelo menos a minha galerinha, assim, é tipo, caraca, moleque, finalmente eles fizeram um filme do mesmo jeito do Cinemax, não sei o que, caralho! Aí todo mundo pro cinema, sabe? Uhum. O problema do Spirits Within, na minha opinião, foi dois. O primeiro foi isso, foi fazer uma falsa propaganda para os fãs de Final Fantasy, que eles iam ver, né, essa transposição do que eles adoravam do jogo, não só em design, nas mitologias, mas nessa coisa dos vídeos dos jogos, né? Vou ver lá o Cloud metendo uma espada gigantesca, né? Chegou lá, não era nada disso. Então você frustrou essa galera. E segundo, eu achei que o público maior ficou muito confuso. É um filme, na minha opinião, opinião, com boas ideias. É um filme corajoso em termos de ficção científica, mas é um filme muito confuso. Ele era fadado ao fracasso desde o começo da ideia, porque o sucesso de Final Fantasy não é a história em si, não é o roteiro em si, apesar de ter jogos, por exemplo, Final Fantasy VI, que chega beira ao genial de tão foda, porque é muito, muito bem trabalhado. Só que cada jogo tem uma história diferente, é totalmente um universo diferente, personagens diferentes, só que alguns papéis se repetindo, e é sempre de personagem. Como é que tu ia fazer um filme só que agradasse todos os, acho que tinha 9 na época, ou pelo menos 8 jogos diferentes, pra agregar tudo isso numa coisa só e ainda apresentar conteúdo novo? Impossível. Então, pra esse filme dar certo, ele tinha que ou não se chamar Final Fantasy, chamar o The Spirits Within, ia ser um filme de ficção científica, ou então você faz o que eles fizeram depois com Advent Children, que já foi uma coisa mais honesta. Eu gosto muito da trilha sonora desse filme do Elliot Goldenthal. Tem uma música que é a puta música retumbante, que é daquele canhão que eles têm em órbita, que ela começa assim... Pá, cara, é muito caralho. Não, não é, cara. Assim não parece nada ser legal. Não foi, não. Assim edição... tá horrível. A edição vai fazer sentido. Parabéns. You're all going to die down here. Resident Evil. Oi, Alice. Agora sim, o cinema sofreu a mutação. Porra nenhuma, mano. Foi o começo da franquia mais endinheirada do cinema de jogo, né? Eu acho que é. Não, mas olha só, rapidinho. Vai todo mundo pro inferno. O Resident Evil é um filme mediano pra baixo, só que, todo mundo vai pro cinema ver, cara. Fatura milhões! Cara, todo filme do Resident Evil fatura pra caraca. Muito, muita grana. É uma mina de ouro essa porra, cara. E eu não sei. Cada filme que eles fazem é pior do que o outro. Ganha mais dinheiro, cara. Eu explico fácil o sucesso. Primeiro, tem o lance da Umbrella. Todo mundo fica intrigado com a porra da Umbrella. Intrigado? Porque fica. Ah, que legal, a companhia sinistra, grande corporação. Ela aparece 5 segundos e depois é só porrada. Você acha que a Umbrella vende o filme? Não. Eu não falei que a Umbrella vende o guarda-chuva. Eu falei que um dos motivos é a Umbrella. É essa parada de ser uma mega corporação que ninguém sabe nada, eles nunca explicam nada. E aí você tem a Mila, que é uma mulher que gosta de fazer filme de ação, fazendo filme de ação. Então a galera vai pela zoação da Mila, eu acho, cara. A Mila Jovovich, que ela tem uma parada que eu acho muito bacana, assim. É, ela é uma mulher feminina, pra mim, pelo menos. Tem a sensualidade da mulher. Uhum. E ela tem toda a movimentação pro astro de ação. Muito diferente da Michelle Rodrigues, por exemplo. Que ela é uma mulher pra ação, mas ela é masculina, sabe? Então, ela tem essa sensualidade da mulher, dando porrada, atirando maneiro, sabe? Arrebentando todo mundo e bonita, leve. Isso é uma parada que, pelo menos, a Mila Jovovich me atrai muito nesse sentido, sabe? No filme dela. O Resident Evil 1, ele é mais um... Não um clássico de zumbi, mas é... Ele segue os modelos, né? A galera presa no lugar com os zumbis, matando, entendeu? Tudo morrendo. Os monstrinhos, os cachorrinhos e pum. É isso. E o laser. A grade laser. Que transforma todo mundo em cubinho. Aquela cena foi foda, cara. A gente tá reclamando aqui dos filmes e tal, mas a franquia de jogos, ela foi por um caminho também que se aquilo tipo sendo contado no cinema, talvez ficasse pior. A minha cotação do filme do Resident Evil é o seguinte: um é aquilo que o Diogo falou, um filme mediano e tal, tava ali tentando ser uma parada mais parecida com o jogo. O segundo, pra mim, é só um filme muito ruim, muito merda. E ele tava entendendo o que que ele era. Eu fico mais com o jogo ou tento fazer um filme blockbuster e tal? O terceiro, pra mim, eu já acho que ele começou a entender, tipo assim, cara, eu tenho que ser um filme B. Eu tenho que ser um filme muito ruim. Se eu for muito ruim, eu vou começar a ficar engraçado. E aí o 3 e o 4, pra mim, já o 4 eu achei sensacional no cinema. Eu vi como um filme B, entendeu? Um filme ruim no estilo do Machete, Planeta Terror. O 4 é qual? O 4 é o... O 4 é o que ela pôs um avião no terraço de um prédio. É o Afterlife? Esse aí, pôs um avião no terraço do prédio? Do prédio, cara. É lindo. Exato. Então. Ela consegue mandar um stall no avião e pousar? Se você assistir Resident Evil 4 sob esse prisma, é um filme estilo Planeta Terror, eu garanto que você vai se divertir, você vai rir, veja com seus amigos, você vai rir demais, né? esse é o lance. Ele fez essa viagem cinematográfica. É porque passou a ter um vilão super galhofa, que é o cara de... que é bem japonês, que é o cara de óculos escuros e cabelo penteado pra trás, não é? O Wesker. É um engravatado aleatório. Engravatado aleatório. Não, então, mas esse cara é galhofaço, né, cara? Você não pode levar... você não leva o cara a sério de jeito nenhum, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que no quarto filme, o Resident Evil já tinha conseguido construir elementos que eram interessantes pro cinegrafista aí, pro... é, como é o nome do cara que vai ao cinema? Espectador? Otário. Muitos casos, otário. Quero aproveitar e fazer uma pausa pra falar que House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, essas porras todas é do nosso querido amigo Uebol, o cara mais odiado do mundo do mundo. Incompreendido. Um alemão incompreendido pela sociedade. Eu acho que é só isso que a gente deve falar do Uebol, sabe? Não, você tá maluco, cara! Você tem Bin Laden, Uebol, Saddam Hussein. Exato, exato. Só vou dizer uma coisa sobre o Uebol. Apesar das merdas que ele faz, apesar de todo o prejuízo que os times possam dar, e dão vários, ele ganha dinheiro sempre que faz um filme. Ah, por causa de uma lei. Ele é um cara malandro, Stefan. Ele chama grandes astros pra interpretar filmes merdas. Você consegue entender por que que tem certos seres humanos que só fazem merda e nego ainda dá dinheiro pro cara, maluco? Olha só, esse Blood Rain custou 25 milhões de dólares e faturou 3! 3, filha da puta! Alexandre, o Bo, ele usa recurso lá do governo, lá do país dele, direto pra fazer esse filme maluco. Olha só, presta atenção, Far Cry, eu nem sabia que tinha uma porra de um filme do Far Cry. É óbvio que é do porra do Uebol. Custou 30 milhões de dólares... faturou 755 mil! Ô, Alexandre, vai ele tomar vai... no cu esse cara, maluco! Vou te dar um alerta, cara. Um alerta, Alexandre, porque o Ubo, ele tem o hábito de desafiar críticos severos dele para luta de boxe. Eu sei que ele manda, ele quer na porrada. Então eu, por exemplo, não falo mal dele. Não, não, eu falo. Pode vir. Pode e vir. Agora... caraca, objetivo de vida. Caraca, eu vou... puta, eu vou às últimas consequências pra ver o Jovem Nerd no ringue com o Ubo, cara. Caraca, isso vai ser a atração principal num projeto nosso. Vai ser main event. Main event, vai. Vai, tô contigo. Você falou, agora vai. Agora vamos ao limite. Eu não vou me desgastar com essa merda, cara. Vou raspar a cabeça e seu juiz. Galera, por favor. Eu tô na zoação só. Não vou cair na porrada com ninguém. Eu acho que esse cara, ele tem um esquemão de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro. Eu sinceramente acho. Pior que não, ele consegue fazer os filmes através de uma lei bizarra da Alemanha que dá o dinheiro pra ele fazer. Como, cara? Como ele fala que o merda é só prejuízo atrás de prejuízo? Como é que o nego ainda vai? O cara, olha só, quando você se queima no mercado, significa que o mercado não quer mais trabalhar contigo, porque o mercado viu que você traz prejuízo. Como o cara não se queima, cara? Era uma lei do tipo de incentivo à cultura alemã. Então ele pegava toda a equipe da Alemanha e usava esse subsídio pra poder... É um filho da puta, né? Cara, é uma praga. Essa é a verdade, é o bom. Eu entendo que ele é um merda, que assim, que ele só faz coisa ruim e tal. Mas, pô, cara, ele é um cara motivado pra caralho, sabe? A produção dele é espetacular, cara. Ele produz muito, cara. Ele tá tentando. Ele só não é bom, cara. Ele é tipo o Rob Liefeld do cinema. Exato, cara. O Rob Liefeld do cinema, exatamente. Ele só não tem qualidade, cara. Isso não impede que ele não possa tentar, cara. Ele fez um filme de algum jogo de Idade Média. Como é que era o nome? Dungeon Siege. Em Nome do Rei. Dungeon Siege. E ele chamou, maluco. O elenco do filme é espetacular, cara. Só astro, estrela. Tem o Ron Perlman, tem o Jason Statham, tem o Ray Liotta, grande coisa. Pô, Burt Reynolds também. Mas tem o Burt Reynolds como o rei. E o Burt Reynolds tá esticadaço, cara. Como o cara pega o cara esticadaço pra fazer o papel de época, cara. É uma zoação inacreditável esse cara conseguir produzir alguma coisa, cara. Imagina, cara. Eu gosto. Puta, caralho, cara. Eu fico muito revoltado, cara. Porque... Eu acho irado. Filme custa dinheiro, mano. Que é muito dinheiro, mano. Puta nada no mão do cara, e o dinheiro vai torrar. Você sabe que o dinheiro vai torrar, cara. Alexandre, mas olha só, se só tivesse coisa foda, não teria como você comparar com nada, cara. O bom tá aí pra servir de comparação, cara. tá certo. Chega, a gente já tá gastando muito tempo falando desse filho da puta, cara. Fazendo só uma menção aqui, já existe uma adaptação do jogo Far Cry com Harrison Ford. Hã? Chamada Seis Dias, Sete Noites, ou Sete Dias. Vai se fuder. Doom foi também um clássico de videogames, veio pro cinema, veio com o nome forte, veio com The Rock. Sim. Não é um nome forte. Ah, o The Rock é um nome pro filme de ação. É um nome. Na época ele tava fazendo Bem-vindo à Selva, que é um filme maneiro. Ele não é um nome forte. Mas ele tava bombando. Tanto que ele mudou de nome, inclusive. Ele mudou de nome de tão fraco que era o nome, cara. Ah, ele é forte, né? O nome dele não. Eu achava muito bem quando era aquele filme King Scorpion, né? A chamada era tipo uma senha. Era The Rock as King Scorpion, sabe? Pedra, papel, tesoura. A pedra como o escorpião rei, né? É uma charada, né? Que você tem que adivinhar. Lembrando que o Doom, novamente, Carl Urban é como o Reaper, né, cara? Carl Urban, pra quem não lembra, é o Eomer. Do seus amigos. Ele fez o Dredd agora, recentemente. Fez excelente Dredd. Excelente. Esse filme teve uma cena memorável, que foi de primeira pessoa no cinema. Aí essa cena de primeira pessoa foi vai ser a evolução do cinema. Tá merda. Cinema tentando fazer o que a indústria do videogame tá fazendo muito bem há muito tempo. Foi justo, assim, valeu o filme pra mim. Essa cena. Não. Sério mesmo? Não vale o filme. Sério mesmo? Não vale o filme? Vale o YouTube. É, exatamente. Tipo assim, Doom. Olha a reflexão. Você, Diogo Braga, se arrumou, tomou banho, passou perfume, esposa, filho, foram todos, carro, shopping, estacionamento, ingresso, pipoca, refri, fila, espera, senta, lugar, trailer, propaganda, aviso que não pode fumar, não pode beber, não pode fazer nada. E música, né? Música, esperou, filme, começou. 30 segundos, valeu? Você podia ir embora, você podia levantar e ir embora pra casa, isso foi suficiente pra mim. Deixa eu concordar e discordar de você, porque assim, eu concordo e discordo por comparação. O meu método de comparação foi, eu, telefone, Betão, bora, cinema, não tinha mais o que fazer, volta pra casa. Mas o Diogo tem essa característica. Valeu a passagem de ônibus, valeu a fila no Shopping Tijuca, valeu isso tudo. Que fila, cara? Fila, a gente trabalhava numa lan house, meu amigo. Vocês tinham networking no cinema. A gente não tinha expectativa nenhuma, cara. Vocês entravam pela porta dos fundos, que nem os bons companheiros. E quero trazer a mesa. Botava a mesa na frente da tela pra vocês sentarem. Porra. Mais uma vez, a bem da verdade, já existe uma excelente transposição do jogo Doom para o cinema, chamada O Enigma do Horizonte. É, pode considerar. O problema do filme, um dos problemas, né? É fundamental do filme, do Doom. Sumiu. Foi você ignorar a coisa de que o portal que abre não é de uma outra dimensão, cara. É o portal do inferno. Do inferno. A mistura desse lance religioso, digamos. Mitológico. É, me chamar de mitológico pra não ofender as pessoas mais sensíveis. Com o sci-fi, era uma das coisas bacanas do jogo. E o cara mudou, botou um vírus que quem é malvado vira monstro. Exatamente. A parada do portal faz parte do, sabe, do espírito filme B. Claro. Que o jogo tinha. O problema é o conceito. Se você botar o conceito Marines espaciais versus demônios do inferno, você já tem uma coisa original no cinema, entende? Silent Hill, na minha opinião, efetivamente, a melhor adaptação de games para o cinema. Não que eu ache Silent Hill um filmaço. Não, o filme é bom. É um filme legal. É um bom filme de terror. Me deu medo. Sabe por quê? O Silent Hill filme, ele mudou um paradigma na minha mente. Que é o conceito do inferno. Esse conceito do inferno, de fogo, com diabão, chifrudo, isso é muito, muito inocente pra mim agora. E é vapor d'água pra você o inferno agora. O inferno tem que ser uma parada muito mais agressiva. E aqueles bichos andando de costas no chão, aquela puta, aquelas enfermeiras malucas, aquilo é muito bizarro, mano. É um inferno, cara. E aí, assim, é muito aterrorizante e achei que foi bom. É porque Silent Hill, os monstros não são monstros que surgem do nada, são monstros da psique humana ali. É o terror psicopata humano ali. É, muito sinistro, muito sinistro. Os monstros são muito mais conceituais, né, cara? Esse é um filme que eu já me alinho com o Beto, de que o jogador, apesar dos finais poderem ser direcionados pelo jogador, é um filme que o diretor tem uma mão muito mais ativa. Entendeu? Porque você dá uma paulada outra no bicho, fugir, correr e tal, o resultado emocional é o que vale. Não como exatamente que você fugiu, sabe? Não tem grandes rotas de fuga ou maneiras variadas de você vencer aquele inimigo que você vai lembrar. Você vai lembrar da sensação de estar preso naquele inferno, que o Jovem Nerd gostou do conceito, e fugiu. Agora, a história toda tá ali amarradinha pra você transpor pro cinema. Aí eu acho que foi mais fácil, entende? De você fazer essa adaptação. Eu não gosto muito do final, que tem aquelas correntes, aquela... Achei meio, tipo, perdeu o medo ali. Achei que ficou perdeu mais... Perdeu o medo, sério? Aquele final achei meio galhofa, entendeu? Eu também achei o final meio galhofa. Não, o final é bobo mesmo. O final é meio bobo, isso aí. Porra, vocês estão me diminuindo pra caralho agora, hein? O final é bobo. É bobinho. Correntinha? É, aquelas correntinhas. Ataque de corrente? É, o filme que é todo psicológico. Eu vou lá que eu vou comer minha gelatina. O filme que é todo psicológico na sua maioria. Exato. Final vira uma pirotecnia maluca de correntes entrando pelo rabo, saindo pela boca. Ah, não. Eu acho que estragou o clima. Ah, não, perdão. Eu tô falando do final mesmo. O fechamento do filme, pra mim, é o lado mais impactante do filme. Não. Eu tô falando só do terror final. O terror final ali, da garotinha, entendeu? Ah, não. É que quando o filme termina pra mim, ele termina num clímax absurdo do entendimento do conceito de tudo ali, sabe? É tipo, não tem jeito, sabe? Quando termina o filme, ele diz pra você, vai pra casa e você sabe que tem coisa na vida que não tem jeito. E meio que, eu não sei se até o momento eu não tinha parado pra pensar nisso, sabe? Que realmente tem situações que eu não vou conseguir lidar, sabe? Uhum. E que eu já vou me fuder mesmo, não adianta. Nossa, o cara foi longe. Mas o Silent Hill, cara, o Afonso e o Roberto sabem disso, cara. Isso faz parte de uma escola de filme de terror que tem sido muito abordado nos filmes ultimamente, que é a do mocinho não se dá bem no final, entendeu? Sim, mas que a massa ainda não aceita bem. Mas tem muitos filmes de muito sucesso que terminam assim. Vários filmes de terror de sucesso. De terror. O conceito de terror, ele é maior quando você não tem saída, né? Que é a ideia do Silent Hill. Sim. Acabou, você se fudeu, assim, desculpa, mas não tem um final bonito. O especial do Silent Hill, por exemplo, no primeiro. Primeiro, os gráficos eram toscos pra caralho e os caras não conseguiam dinheiro pra deixar bem feito. O que que eles fizeram? Botaram uma névoa escrota que tapava praticamente tudo do jogo e ficou irado, tu não sabia que tu tava vendo. E além disso, o rádio que tu tem na cintura, ele fica chiando quando tem monstros por perto. Mas tu não precisa ver o monstro. Porra, é um cagaço inacreditável. Exatamente. Não, tem uma névoa, tem um rádio chiando, puta que pariu, cara. E tinha vezes que... A sirene, Stephen, também foi a bizarro. A sirene, cara. Puta. Por exemplo, o rádio, tinha vezes que o monstro chegava perto, só que ele ia embora, ou então não passava pelo teu caminho. E tu ficava naquela tensão, o monstro aparece ou não aparece, socorro. Cara, você tem uma noção, Stephen? Stephen! Eu sou muito cagão mesmo, sabe? Assumido mesmo, não tenho problema nenhum. Grande merda também, né? Eu joguei o Silent Hill na casa do Afonso e eu fiquei do lado do Afonso. O Afonso ia jogando a parada. Ah, cara, vocês também, eu vou te falar, meu irmão. O machão, lá vem o machão. Puta que pariu, esse negócio. Medo de videogame. Machão que não toma suco. Não, meu irmão, medo de videogame? Vamos viver uma vida real aí pra ter medo de verdade? Medo de videogame, cara? Tô contigo. Não é o medo de videogame, cara, é o medo do que... Eu quero ver um Dead Space 3. O Azaghal jogando Dead Space 3. É o medo, cara, que eu jogo Dead Space 10, cara. Sempre tá prometendo. Eu tô aqui, ó. O medo de videogame é suado. Não vamos entrar nesse pormenor. Só pormenor. Não é o medo do videogame. É você entrar dentro daquele mundinho e você tomar um susto ou deixar que aquele conceito penetre nos seus nervos. O ponto é esse, cara. O sujeito tá falando pra mim que não tem coragem de jogar o jogo na casa dele sozinho, que foi jogar na tua? Não. Na verdade, era por questão financeira, mas... Mas é porque eu acho que o ponto que o Afonso falou no final foi exatamente isso. O jogo de terror, ele vai quando o seu cérebro permite que ele vá. É, isso aí. Quando você abre a sua mente e fala, beleza, estou dentro. É Matrix, cara. O cara mete a parada na sua nuca e fala, vambora. E aí tu, caralho, fudeu. E é isso. Alguém já viu Silent Hill novo, 3D, Revelation? Você tá maluco, não, cara. Eu demorei 3 semanas, Jovem Nerd, pra me recuperar do Silent Hill 1, normal, em 2006. Quer que vai ver o 3D com mais imersão ainda, cara? Vai ver, cara. Os jogos de terror dessa época, eles tinham uma escola bem parecida com a diferença dos filmes. Tu tinha os jogos de terror mesmo, que era o medo do desconhecido, do que tu ia enfrentar, e os jogos de cagaço, tipo Dino Crisis, que era simplesmente o dinossauro pulava perto de ti, tomava o cagaço e tu matava ele. Era o Doom, né, cara? O Doom era dessa escola de sustinho, né, cara? E tem um monte de filme que é assim, né? É só violino, susto, pronto, acabou. Violino, susto. É, mas eu acho um bom universo pra você adaptar sim. Eu acho que eles deram uma simplificada que foi até necessária, porque a explicação final do jogo Silent Hill era 3 vezes mais complexa do que a que tem no... Não é só aquela coisa do diabo e entendeu? Do espírito da garota que separou. No videogame é uma coisa muito mais complexa, bem com cara de japonês mesmo. Tem mais trinco também pra desenvolver, né? Ele deu uma simplificada, cara. Acho que é simplesmente isso, assim. Eu acho que foi uma boa, tirando essa confusão das correntes, que realmente ficou um pouco desnecessário, eu acho que é uma excelente adaptação. A portuguesa odeia filme de terror, né? Tanto ela quanto a senhora Jovem Nerd, nenhuma das duas gosta. Mas uma amiga delas... Olha, isso, eu juro por Deus que é uma história verídica. Uma amiga delas falou assim... Ah, eu adorei Silent Hill. É uma linda história de amor. Sério. Mas ela não falou zoando nem trolando, ela falou sério. Aí a portuguesa, história de amor, ela é de uma história de mãe e filho, uma linda história de amor. Aí a portuguesa, não, eu tenho que ver o filme. Agora eu tenho que ver esse filme. Ficou apavorada, achou o filme terrível, odeia o Parent Red, essa porra toda. E, porra, como pode uma linda história de amor, né, cara? Mas agora eu entendo Exorcista por um outro ângulo, cara. Drama de mãe e filha, cara. Hitman já não teve um filme? Teve um filme. Com aquele Olifante lá? Eu curti esse filme. Qual o nome do ator? Timothy Olyphant. Olyphant. Odeio esse cara, odeio! Odeio, você vai assistir Justified. Odeio! Ele faz Justified, uma das séries mais fodas que existe. Eu tô assistindo Justified, eu gosto. Mas eu odeio esse ele cara. Ele manda bem no Justified. É o Ray Liotta melhor. Atuar melhor. Não, eu só queria enaltecer aqui uma parada que eu achei espetacular da interpretação do Timothy Olyphant no Hitman. Tudo bem que ele já é meio assim, mas ele conseguiu pegar todos os trejeitos, inclusive o modo de andar do Hitman, cara. É. Isso é uma coisa espetacular. No trailer você vê ele andando no corredor, você fala, caralho, é o Hitman. É, o problema do filme não é ele, né? É todo o resto. Então, eu gosto do jogo por causa da jogabilidade. Pelo menos eu lembrava assim em 2006. Tô doido pro novo jogo, mas eu acho a história péssima. Eu acho a história da clonagem já foi há muito tempo, sabe? Por isso que no Blood Money eles ignoraram essa porcaria, entendeu? Né? Por que que o cara não pode ser um puta assassino profissional? Não, ele tem que ser um clone gerado com DNA de vários assassinos e bandidos e pessoas. Caraca, isso é muito anos 90, cara. Isso é Assassin's Creed, cara. Essa porra de clonagem é uma merda. Disse a ovelha. Clonagem caga qualquer história, cara. Qualquer história. Você tá lendo uma história, ela pode estar legal, pode não estar. Meteu clonagem, cagou. Cagou a história. Cagou. A gente tá lidando realmente com um tema datado, né? Dos anos 90. Já falei, cara, ele usa um código de barra na cabeça, hoje ele estaria usando um QR Code, cara. Até a porra da barata na cabeça dele é datada. Código de barra é muito datado, né, cara? Mas o Hitman, eu pelo menos coloco a minha crítica sempre assim. Assim, em categorias. Ele é também um filme B. Total. E visto sobre essa ótica, o jogo com o tema de filme B, eu achei um filme estilo Sessão da Tarde. O cara mandou bem. Ele não parece com o personagem Hitman do jogo. Ele ficou esquisito, mas o jogo falou bem. Ele ficou com uns trejeitos muito bacanas. Eu achei a história simples. Eu achei que o personagem ficou muito fiel ao personagem que ele é no jogo, a personalidade dele, o lance da mulherzinha, entendeu? Botaram a mulher, falei, porra, vai o Hitman se apaixonar pela mulher e tal. Isso foi lindo, cara. Não tem isso, sabe? Tem a cena que mostra que não, sabe? Eu não entendo disso. A cena da injeção no pescoço, a mulher nua. E ela, a Olga Kurylenko, é um espetáculo. Pela dona lá, bonitona. Vem pra cima dele, tu caralho. Vai ceder, não cede, meu irmão. Tu fica, porra, meu irmão. Vambora, Hitman, arrebenta ela. E aí, Hitler, né? E aí ela vai pra cima dele, ele deita super passivo. Ele vai botar a mão no pescoço dela. Tum, seringa, a mulher cai no sono e tu, puta que pariu! Isso é legal, cara. Isso é, entendeu? Uhum. Não transformaram num filme hiper hollywoodiano. Então eu vi assim como um filme bacaninha. Aquela cena de facas é desnecessário. Não, não entendi aquela porra ali. Mas eu acho um filme bacaninha. Eu queria que ele se disfarçasse mais. É. Peruquinhas, sabe? É bem isso. O Hitman, ele sofreu do problema do Resident Evil, né? Claramente, um monte de gente pegou um jogo que fazia sucesso e botou na mão de um monte de gente que não conhece jogo, que não gosta do jogo, que não se importa com o jogo. Não, discordo 100%, é o contrário. Respeitaram muita coisa. O filme do Hitman é muito parecido com o jogo, cara. É a mesma coisa. Realmente tem pessoas que não ficam bem de cabeça raspada. Né? Eu tô jogando por feinho, cara. Porra. Pior que ele só de um Travolta, né, cara? Max Payne. Ah, meu Deus. Tem filme? Tem um filme com o nosso querido Mark Wahlberg. Ih, caralho. Não, por incrível que pareça, ele é um bom ator. Não, não. É sim. Não, ele não, é um bom ator. Não, não. Filme não. Que você adora aí, o vencedor, cara. Calma, calma. Você adora? Tem um cara que é um bom ator, você tem um cara que é um péssimo ator e você tem um cara que é um ator controlável. O Mark Wahlberg, ele é um ator controlável. Ele pode ser péssimo, pode ser de dar vontade de dar soco na cara, ou ele pode ser muito bom. Depende exclusivamente do diretor. Se é aquele filme do Shyamalan, meu irmão, eu tive vontade de bater nele, cara. Compensação, Infiltrados, né, cara? E compensação, exatamente, no Infiltrado. Então ele não é um bom ator. Ele é uma massa de moldar. O diretor molda ele. Mas o ator é isso também, né, cara? É uma faceta do ator, né? Ser uma massa de moldar na mão do diretor. Não, depende, né, cara? Chega um Robert De Niro, um Al Pacino, o diretor fala qualquer coisa, ele raga o script, faz o jeito dele. Mas, porra, aí você tá jogando a parada a potência infinita, né, cara? Mas um bom ator é isso, né, cara? Eu não vou criar 50 tons de cinza de ator, né? Bom, ruim, manipulável, é isso, cara. Então, ele é um ator que você controla. Se o diretor for merda, ele é merda. Se o diretor for bom, ele é bom. É simples assim. Ele não salva o filme, né? Isso é o que você quer dizer. Exatamente. Ele tá ali. Ele tá ali, sabe? Faz o que você puder. É, ele não salva, também não compromete. Depende do diretor. Ele não tem culpa nenhuma, sabe? O Mark Wahlberg é um lança-chamas. Dependendo da mão de quem ele tá. Exatamente. É que você vai ver a eficácia dele. Parabéns, então, eu não tive vontade de ver. Eu sou muito fã do Max Payne e não quis ver o filme. O que eu perdi? Eu acho que o Max Payne, o problema dele é que o jogo, somente o primeiro e o segundo, ele era um emulador de filme noir. Uhum. Você, de novo, você estava jogando um filme no ar. Então ele pegava emprestado as ferramentas do cinema para fazer um jogo. Uhum. Quando você pega isso e você devolve para o cinema, você está devolvendo algo que já foi digerido por outra mídia. Uhum. E aí você tem esse problema de o que eu sou? O que eu era? O que eu vou ser? Olha só que análise! Eu gostei dessa análise. Vamos falar de um que quase foi bacana? Prince of Persia. Prince of Persia teve Disney, teve Ben Kingsley, teve o garotinho que é Jake Gyllenhaal, que é um galãozinho. E, vou lá, tinha a daga do tempo, aquele negócio de voltar no tempo e tal. Pô, né, a história do jogo é muito bacana, do primeiro jogo. O primeiro jogo, Sands of Time, quer dizer, não é o primeiro jogo, né? O jogo da nova trilogia, né? O Sands of Time. Isso, é verdade. É muito legal a história do jogo. O jogo Prince of Persia, pelo menos a história, ele se apoiava nessa premissa da adaga, do tempo, não sei o quê, do cara ter que consertar tudo que ele fez e, no que eu acho mais importante, a dinâmica entre o príncipe e a princesa, então. Que no jogo é muito legal, tem uma química que no filme foi uma forçação. Não pegou, né, cara? Não pegou. Não pegou. É isso que, pra mim, matou logo de cara. Não é? É, pra quem não jogou, ele consegue te levar o tempo todo no Prédio deles dois. Jogar é muito legal, a jogabilidade do jogo é muito legal, mas na história tinha que ter um casal com uma química absurda, assim. Pois é, eu achei que foi o grande problema, porque essa menina, apesar de ser bonitinha, foi muito sensual, e ele também, sei lá, cara, o cara tava aí, vamos fazer dinheiro aí. Esse Jack... Jake Gyllenhaal. Eu acho ele muito ruim, cara. Ele é ruim. Não é ruim, não. Cara, ele é ruim. Ele é ruim. Aquela banda dele, 30 Seconds to Mars, é boa. Ele é um... Não é bom ator. O Ben Kingsley é sempre bom, é sempre agradável, mas... Sim. Esse filme teve um problema extra, que ele veio pra ser o substituto do Piratas do Caribe. Pode que a franquia já tinha perdido muita força, já não tava mais funcionando como devia. E podia ter sido. Aí eles botaram uma aposta forte nesse filme e o filme decepcionou. Então, ele gerou uma expectativa muito alta. Mas ele teve um propósito muito importante, que a Ubisoft, que é a produtora do jogo, olhou e falou assim, cara, não dá pra confiar em estúdio externo, vamos ter que fazer a gente mesmo. Por favor, continua falando. Continua, Stefan, por favor, cara. Sim. Daí agora eles abriram um estúdio próprio, Ubisoft Studios, e eles que vão começar a fazer o filme do Assassin's Creed, que vai ter o... Puta que pariu! O Michael Fassbender como personagem principal. Então, já que você falou. Mas olha só, a gente só vai ter certeza se isso vai ser bom ou não depois que o filme sair, hein? É, pois é. A Marvel, beleza, a Marvel pegou os filmes dela e tá mandando bem. Mas isso não quer dizer nada. Eles podem fazer um filme. Puta, são mídias diferentes. Então, é o que pode acontece. Ser bom também. Eu não quero ser um arauto do apocalipse nem nada. Assassin's Creed é a minha maior esperança do mundo dos games indo pro cinema. Sim. Porque há potencial espetacular. Porque a história é pra contar. É verdade. Isso se chama fé. Apesar de eu não ser o maior fã da história moderna do Assassin's Creed, da história da maçã e tal. Eu acho que melhorou nos últimos jogos quando eles explicaram mais o que era. Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Melhorou, melhorou e talvez chegue em algum final. Porque Assassin's Creed é uma puta novela, né? Tu não tem fim nunca e você quer saber como é que vai terminar. Todo o final do jogo só é explicado no próximo jogo. Exato. Dan Brown, né, bicho? Mas Assassin's Creed, ele tem um potencial espetacular, ele tem um formato bom pro cinema, esse negócio de você ir pro presente, voltar no passado, descobrir o negócio do antepassado. Múltiplos personagens. Múltiplos personagens, exato. Funciona. Aí agora a Ubisoft está por conta própria e contratou a produtora do Michael Fassbender pra fazer o filme. É, e ele vai ser o protagonista, estão comentando que ele vai ser o Altair, né? Pois é, a gente só não tem certeza se ele vai ser o Desmond, espero que não. Ah, o Desmond, morra! Só que se ele for o Altair, né? Ele é alemão. O Altair é árabe. Ah, mas eles vão inventar alguma coisa, cara. Onde que no filme hollywoodiano você vai meter um árabe como protagonista? É. Vai botar o Said, né, cara? Exatamente. Bora! Eles vão inventar alguma coisa, né, cara? Existe uma possibilidade pra vocês, eu ia até ficar meio abalado, deles fazerem um spin-off, botarem outro cara fazendo Assassin's Creed, hein? Outro cara usando aquela câmera de voltar no tempo, essas porras todas. Não, mas tá confirmado que vai ter esses dois personagens. Que vai ter o Desmond e o Altair. É, mas eles podem estar lá. Oh, beleza, tudo bom, Desmond. Vai lá, a gente fala depois. O cara vai embora e ele fica... Ele não vai ser o Desmond, cara, porque o Desmond, ele não é o protagonista, ele é um coadjuvante. O protagonista é o personagem do passado. Não, o Michael Fassbender, ele vai ser o Altair mesmo. Cara. Eles podem fazer uma maquiagem nele, botar um nariz comprido, jet bronze e ele vira o árabe. Gente, mas olha só, galera. O Altair não tem nem tanta necessidade de se mostrar tanto o rosto assim, cara. O Altair, menos que a gente conhece, ele tem sempre o rosto mais escondido, não, sabe? Eu vou ter que explicar um negócio pra você. Não. Eles estão pagando pelo Michael Fassbender. Você pode apostar todo o teu ouro, cara. Eles vão botar a cara desse maluco. No pôster. Em tudo. Pôster. Wallpaper. Avatar de Facebook. Aonde tu puder botar a cara dele. Saco de pipoca, meu irmão. Vai estar a cara dele em tudo que é lugar, cara. O Assassin's Creed, eu espero só que eles se foquem realmente no plot principal. O Roberto é um hiper fã da série Assassin's Creed e eu sempre converso com ele de que eu sempre achei a história muito boa, mas a maneira como ela foi contada, eu sempre achei muito chatinha. Espero que no filme seja de uma maneira mais dinâmica e que eles não tentem transpor a coisa do parkour. Pra quem não conhece o jogo, o assassino se pendura por vigas de madeira, só pelos telhados, perseguições e tal, que você como jogador é bacana você fazer. Agora, o meu medo é eles tentarem transpor isso pro filme de uma maneira maçante, exagerada, que no filme você não compre. Mas a gente não tem o filme do 007, cara, com o Daniel Craig, com as cenas de parkour que são realmente eletrizantes, assim. Mas o Daniel Craig não faz parkour. O cara pula pela janelinha e o Daniel Craig destrói a porta, passa através da porta. Tu pode ver o filme de parkour, que é o bairro, o B13. O Distrito 13, né? É isso. Não, olha só, o próprio Prince of Persia, ele já mostrou isso, porque o Prince of Persia também é o jogo que você escala e o cacete, né? Faz o parkour. É, o Assassin's Creed ia ser uma sequência do Prince of Persia. Então, o Assassin's Creed foi feito para ser o jogo do Prince of Persia, só que eles começaram a fazer um design tão grande, cidades tão grandes, paradas tão absurdas, que eles acabaram descaracterizando completamente o Prince of Persia. Mas olha só, o Azaghal, esse comentário que você fez sobre o filme contar uma nova história, isso não é uma coisa ruim, então. Não tô dizendo que é. O Assassin's Creed, ele tem uma gama aí de assassinos que a gente ainda não conhece, e existem alguns, por exemplo, nos quadrinhos... É, tem quadrinhos da Rússia também, né? Dos assassinos da Rússia. Exato. Exato, é o que eu tô falando. No segundo jogo, mas... cara, tu vê a estátua de gente desde chinês, aí uma outra pessoa que egípcio. Tentou matar o Gengis Khan, egípcio, é coisa pra caralho. Por isso que eu falei, é um universo enorme. Uhum, você pode contar em qualquer época, com qualquer personagem e tal, e funciona, entendeu? Agora, se eles vão ficar com medo de contar uma nova história, e ser usados demais, vão precisar contar um personagem que já é conhecido e tal, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu todos esses ouvirem falar de notícias sobre Assassin's Creed, você pensa em mim que eu tô assim, ah, vai dar certo, por favor. Tem que dar certo, né, cara? Peraí, mas o filme tem que abranger todo o público, e o cara que nunca jogou, whatever, o que vai ser contado? Ele vai ter que introduzir o cara de qualquer maneira. É. Então esse filme vai ter toda a explicação, quem já conhece a história vai ter que ouvir. A história do Assassin's Creed, ela é simples. Os jogos é que enchem muita linguiça. Enche porque é o jogo aberto, que tu pode fazer mil missões, side missions, e caminho de cidade, você pode condensar. Como a novela Renascer. Outros filmes de jogos no futuro são, por exemplo, Angry Birds. Nossa. Peraí. Você quis dizer outros filmes que estão pra serem feitos, né? É, vão ser feitos. Outros filmes do futuro. Não significa nada, né? Tô maluco. Mas olha só, Angry Birds certamente vai ser uma fracasso. Animação. Não, vai fracasso. Ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Pode apostar aí. Mas depende, se você matar o porquinho, você faz sucesso. Vai ser um sucesso. Angry Birds tem tudo pra ser uma merda. Tudo, tem todos os elementos aí, todos, estão todos aí. É um filme de criança. Vai ser um sucesso absurdo de público. É. Todo mundo joga Angry Birds, cara. Todo mundo já ouviu falar. É só botar Angry Birds The Movie. Outro dia eu tava conversando com o Eduardo Spohr e ele tava falando de filmes que são sucesso, como Wolverine, por exemplo. Exato. E eu tô falando que o filme vai ser uma merda. Eu não tô falando que o filme vai te dar dinheiro ou não. Isso não quer dizer nada. O filme vai ser ruim. Ah, não, sim, tudo bem, você tem razão. É que eu acho que o Angry Birds ainda é maior do que o Wolverine, cara. Tá maluco. Cara, o filme só seria bom se ele fosse feito... sei lá, pela Pixar, no estilo Monstros S.A. Bastidores dos Angry Birds, sabe qual é? É, tipo isso, exatamente. Só assim, meu irmão. Mas eles nunca vão fazer um filme assim, pode ter certeza. Olha só. O filme vai dar dinheiro de qualquer maneira, mas ele vai ser uma merda. É só botar Angelina Jolie com os Angry Birds, tá tudo certo. Bota o elástico entre os peitos dela, né? Ela deitada na cama, amarra o elástico nos peitos e ela fica tentando acertar os porcos no banheiro. Olha só, um filme com potencial Uncharted. Uncharted é aquele Bionic Comando com paraquedas? Não. Não, Just Cause. Uncharted é o cara que desbancou o Tomb Raider. É. Foi o Indiana Jones moderno, entendeu? Ah. Que é engraçado, que é divertido, que tem uma história. Eu acho que Uncharted é uma super sessão da tarde. Mas é por isso que não pode jogar pro cinema dessa maneira inocente também. Você falou, o Uncharted usa as ferramentas do cinema que a gente tem de memória de Indiana Jones, de filmes de aventura, pra criar um filme de aventura que você joga. De novo, foi pra uma mídia, digeriu, volta pra outra, você vai ficar com o quê? Será que o personagem sustenta? Só aquela historinha sustenta... um filme? Eu não sei aqui. Exato. Então, a minha pergunta é, já tem ator pra esse filme? Tem, já saiu, tinha diretor, já saiu, eu explico. Chamaram Darren Aronofsky pra dirigir, ele chamou Mark Wahlberg. Eita! Não. Calma que vocês vão ficar mais impressionados. Chamou Robert De Niro e o Joe Pesci. Nossa senhora! Que? Pra fazer o pai e o tio do cara. Ao seu e dentinho. Sendo que eles não, que no jogo ele não tem, a única figura paterna dele é um conhecido dele, é órfão, tem várias camadas. Não, cara, De Niro, ele é órfão. Vamos fazer uma vaquinha pro De Niro pra ele parar de fazer filme merda. Primeiro o diretor falou que o Mark Wahlberg, o De Niro e o Pesci estavam confirmados, aí o estúdio negou que estavam confirmados, aí o diretor ficou putinho da cara, não, isso não é bem assim, aí ele saiu da produção, o Mark Wahlberg continuou dizendo que o diretor continuava na produção, e aí morreu. Morreu o Mark Wahlberg? Não. O filme tá num limbo. O Darren Aronofsky é um cara muito cabeça pra fazer um filme do Uncharted. Eu também acho. É, eu concordo. Esse então... filme, ele pode ser tanto o Indiana Jones quanto o Alan Quartman. Ele seria pior, ele podia ser Em Busca do Tesouro Perdido. Não importa o que ele vai fazer, cara. O importa é o diretor e o ator. Então, mas aí... a história é ação, então, cara. O ator que a internet elegeu era aquele Nathan Fillion. Por que favor. É muito bom. Demais. Esse cara é igual a ele. Que fez o... Como é que é o nome daquela série? Firefly. O Firefly, exatamente. É. Só que eu acho que ele seria realmente o ator perfeito na época do Firefly, porque agora ele já tá meio velho, né, cara? Ele tá gordo pra série do Castle. É, mas ele tá esquisito, então não sei se... Mas olha só, apesar de eu achar que tem essa dificuldade, eu gostaria de ver essa tentativa, porque depois daquela merda do Indiana Jones 4, o gênero de filme de ação foi enterrado com o Pai de Cal. Ainda cagaram em cima. Sim. Então acho que a gente precisa de um filme de aventura nesses termos. Bom. Eu também acho. Eu acho que merece. O Uncharted no videogame, ele supriu isso. O Tomb Raider correu atrás agora com um reboot. E aí dizem que vão fazer um reboot do Tomb Raider no cinema também. Então é uma disputa aí de quem vai ser o novo Indiana Jones, porque o, né, o velho Indiana Jones já tá velho demais. Precisamos de mais aventura no cinema. Exatamente. Será que ela vai vir com Metal Gear Solid? Metal Gear Solid também não tem como, cara. A Metal Gear Solid, eu vou jogar tomate na fila do cinema. Você acha que vai ser um daqueles filmes que vão tentar americanizar porque o lado japonês dele é muito incompreensível? Claro! Impossível! É, mas tem que fazer. Esse filme já... Olha, o Alec, nosso querido amigo, ele vai ficar putaço comigo. Mas, caraca, não, cara. Metal Gear, não. Não dá, não dá. Um cara de bigode e fio dental... Não, cara, não. E se fosse o Burt Reynolds? Olha aí! Imagina! Imagina o Burt Reynolds de fio dental! Que inferno! Com a calça, roupa de lycra colada, enfiada na bunda! Ah, não, cara! Para tudo agora! Para! Porque acho que o maior, o alto desse programa é a notícia de que o Tom Hardy vai ser o Sam Fisher, cara! Ah, Sam Fisher! Só vou falar uma parada, hein? Pra nego ficar puto. Sam Fisher é melhor do que Solid Snake. Afonso já falava isso antes e é mesmo. Não, não começa essa polêmica. Cara, eu fui mencionar de brincadeira no Ned Player isso e deu uma discussão interminável. Vamos combinar que o Sam Fisher super espião era muito mais foda do que o Sam Fisher super soldado de hoje em dia, né? Sim. Com certeza. Não, isso aí... Vocês já repararam que o nome do Tom Hardy é Tom Durinho? É um bom nome pra um cara que, né, na posição tough, dele, né? De... Depende tough da guy. Posição, né? Um dos pontos altos do Sam Fisher é a voz, cara. A voz dele já dá uma imponência. É a voz, mas ele não pode fazer aquela voz de Bane, né, cara? Você não fudeu com o Sam Fisher. A única coisa que me incomoda no Tom Hardy é a boquinha de francês dele. Então, boquinha de francês. Tipo, oi. Cara, vocês estão demais, cara. Um tá reparando no Durinho, o outro tá falando da boquinha do cara. Vocês estão de sacanagem comigo, cara. Mas o Stefan lembrou uma coisa certa. Será que ele vai chegar do escurinho lá na hora que ele estiver invadindo e vai falar: People of Gotham, I'm here to spy on you. Seria bacana. Olha só, sabe o que eu tenho medo? Que transforme o Splinter Cell em Missão Impossível, cara. Transformaram 007 nisso, né, cara? Puta. Ah, tem seus pontos. Eu não vi o novo ainda. Mas, pô, não tem seu valor o novo 007? É muito melhor do que aquelas merda, aqueles filmes antigos. Falei. Não, mas olha o só. O vilão é o melhor vilão. O que é uma história de Splinter Cell? Porque ele vai ser muito parecido com, sei lá, um Jack Bauer, né? Um 24 horas. O Splinter Cell, o Sam Fisher, ele sempre foi o Jack Bauer do mundo dos videogames. Cara, o Splinter Cell, enquanto eu jogava, um dos primeiros, não lembro se o primeiro que eu joguei foi o segundo jogo, não lembro exatamente qual foi ele. Pandora Tomorrow. Pois é, eu joguei na tua casa, inclusive, Afonso. Mas ele me trouxe a lembrança de Pixconde. Sabe quando você... Lembra quando você tava sendo procurado e você tinha que chegar no local e bater o seu nome sem ninguém te ver? Tipo, quando você conseguia chegar essa parada, cara. É Splinter Cell, o jogo de Pixconde. Mas não é, pô. Pixconde com Thermal Goggles. Foi assim, eu tô pilotando aí o Tom Durinho como o Sam Fisher. Eu acho que o forte da série sempre foi o personagem e não a história. A história é escrita pelo Tom Clancy. Não, peraí, mas é escrito por ele ou é só dar o naming rights pra botar o nome de Tom Clancy ali? É o naming rights, é. Acho que o primeiro ele teve bem envolvido. Nos outros é que ele foi diminuindo a participação. Mas o forte sempre foi o personagem. Quem acompanhou a série, ele era dublado pelo Michael Ironside. Foda pra caralho. Uma referência boa. Eu, pelo menos, sempre guardei o Michael Ironside como o inimigo amigo do Arnold Schwarzenegger no Vingador do Futuro. Ele era o verdadeiro namorado da... O careca? Ele é, o Jack Nicholson genérico. O Jack Nicholson genérico? Ah! Ele é a voz do Sam Fisher? É. E tem uma voz demais. É aquele cara que... Não acredito, cara! É o professor do Tropas Estelares? É o professor do Tropas Estelares. Mas olha só, eu li uma notícia recentemente que ele não é a voz atual do Sam Fisher. Não. É uma... O Blacklist foi outra pessoa que dublou e foi uma brochada fodida. Foi. Porque o lance do Sam Fisher é que ele é um cara que envelheceu. Ele já começou um quarentão ali. Que, aliás, eu acho a idade pra você ser um badass motherfucker, no mínimo, você tem que ter 40 anos. Sim, sim, o cara, pra ser fodão, quanto mais velho, você aceita mais. Experiência. E claro, e você via não somente ele ficando mais experiente, mas ficando mais cansado do sistema que ele trabalhava. Ele foi entendendo as sacanagens que tinham no governo e a coisa dele fazer vários monólogos, ou ele com ele mesmo, né, você ouvindo o jogador, ou ele com o Lambert no radinho e tal, você acabava se identificando com o personagem de videogame como raramente acontece. E aí você, do nada, nos próximos jogos, transformar ele num garotão Beverly Hills 90210, sabe? Eu acho isso uma sacanagem. Botar o Tom Hardy no filme, pra mim, é um ponto positivo, porque é um cara mais velho. Sempre pode ser pior, né? Podia ser o Ryan Reynolds, né? Ah, não! Esse Tom Hardy, Tom Durinho, segundo Afonso Solano, ele é um bom ator, cara. Ele não vai decepcionar. Ele é versátil pra caralho. Versátil, o cara tem uma interpretação comedida, não é overactor. Eu acho que vai ser legal. Eu não conheço o jogo e tô apostando no cara. Mas você não acha que o George Clooney seria o... Não, caralho, não, o mundo tá completamente maluco, cara. George Clooney? George Clooney? Não, não, né, cara? Não. Tu não viu, lembra do Pacificador? Não, é uma merda esse filme, cara. Fisicamente... Peraí, o cara fica fazendo charminho, vai içar não sei o que nesse filme Pacificador, um caminhão, e fica fazendo charminho segurando na corda de aço? Ah, não! Pô, cara, tu tava falando que o George Clooney é ruim, cara. Caraca, pra filme de ação? Ele é bom. Pra filme de ação, o George Clooney? Você tá falando sério? É, de ação talvez, mas fisicamente... George Clooney? George Clooney? É um bom ator, mas... É um bom ator. Vamos ver um filme de ação que ele já fez. Batman! Espetáculo. Mas olha só, um filme que me lembra, que eu acho que se tivesse um pouco a ver, que seria bacana, seria algo como A Rocha, do Nicolas Cage e do... Cara, agora você conseguiu me fazer imaginar o Nicolas Cage isso. Como seu filho. Cara velho. Qual é o filme de videogame que vocês gostariam, sonhariam em ver, além do Assassin's Creed? Tenho três aqui. É. Ó, um que quase foi, que foi uma decepção foda quando a parada foi pro ralo. É. Olha, olha. É. Que é o Halo! Halo! E tinha potencial, cara. Ia ser o Peter Jackson. Peter Jackson com o Neil Blomkamp lá. É, eu lembro desses rumores. É, amo Distrito 9, né? Caraca, o Peter Jackson não tem potencial nenhum. Ele é diretor? É. Ia ser Halo Terra-média? Então ia ser uma merda, né, cara? Não, porque... não, ele ia produzir. Ah, com produtor, beleza, tá. O Peter Jackson ia produzir e o Neil Blomkamp ia dirigir. A gente acabou ganhando o Distrito 9, como o Beto lembrou, que tem parte dos designs muito inspirados ali com a franquia Halo. Pode ter sido uma sobra ali e tal, mas era uma puta ideia, a história é muito legal. É um que eu queria. Só faltava ele chamar o Mark Wahlberg pra ser o Master Chief, né? Não, aí que tá, o lance do Halo é que eles têm que ser corajosos e seguir a onda do Dread 3D. Exatamente. Agora. Não mostra, ele não, nunca apareceu, o Master Chief, nunca tirou a máscara. Exato, não pode tirar. Exato. Pode chamar até... o Elmer. Chama o cara, ele aceita não tirar. Você pode até contratar um astro de Hollywood pra botar na voz do Master Chief, que é o personagem principal que não mostra o rosto, que o Stefan lembrou. Sim. Mas não mostra o rosto do cara, então tem essa problemática. Segundo, que eu acho que tem uma história bem legal e um visual que apelaria para o Ocidente e o Oriente também, seria o Gears of War. Uh-huh. Eu acho que tem uma história simples, mas a dinâmica dele se adapta muito bem ao cinema. E tinha que ser um Black Hawk Down com alienígenas, né? Super armaduras, né? É, se você pegar emprestado todo aquele design ali, eu acho que seria legal. E um último, que seria uma coisa mais... Aí sim, uma coisa mais pro Darren Aronofsky, seria o Deus Ex. É difícil. Pra caralho. Mas eu entendi o que o Afonso quer dizer, porque tem muito conceito do futuro, se é bom ou não, porque as espadas que ia ter um braço biônico, mas tu pode se fuder, cara. Tu pode precisar de remédio pra não sentir dor, pro teu corpo não recusar. Rola uma diferenciação social. Acho uma jogo de uma maneira. Rola, rola sim, cara. Beto! Cara, então, fora o Assassins, cara, o Red Dead Redemption. É, trazer de volta. John Marston. Com o Mark Wahlberg, né? Com o Mark Wahlberg. Bota o Ryan Reynolds como John Marston. Não, cara, só tem um cara pior, né, cara? É o Ryan Reynolds. Esse podia ser o Timothy Olyphant. Caraca, pode crer. Não. Pois é, não, cara. Não, ah, vocês estão pegando. É bom, cara. É bom. Ah, só caraca, vocês. Puta, claro que não, cara. Josh Brolin pra fazer. Puta bom. Que pariu! Aí fechou, sim. Fechou. Esse, ó, Red ele Dead funciona fácil. Onde os fracos não tem vez, realmente gabaritou ele pra esse filme. Foda. Funciona fácil. Foda, ele é foda pra esse papel. Eu queria ver o Cal Urban como o John Marston, mas assim. Que Cal Urban? Faz essa porra, cara. Saquei, Beto, saquei. Também é legal. Star Wars Force Unleashed, que tem a melhor história depois da década de 80, a única coisa que funcionou, tá, no Star Wars. Mas isso não, esse sonho eu já vou falar, não vai rolar. Não, esse não vai rolar. Ainda mais agora com a franquia da Disney. Em termos de história, era melhor fazer o Knights of the Old Republic, que a história é sensacional. É, concordo plenamente, ia ser muito mais foda. Stefan, você? Ah, cara, eu não tenho na minha cabeça uma necessidade absurda pra um jogo virar filme. Eu acho que tá todo mundo quietinho, de boa, no seu canto. Mas tem coisas que eu gostaria de ver adaptadas, como o universo de Fallout. O maneiro, hein? BioShock. Porque tem universos monstros, muito maneiros. Uhum. E puxando o Star Wars que o Beto falou, Star Wars Republic Commando, que são os militares fodas. Tem uma série de livros que sabe que é muito foda. Que é o único livro do Star Wars que eu leio, cara. São os estúpidos comandos, assim, caralho. Porra, é muito melhor. Animal. Diogo Braga, seus filmes preferidos? Eu não sei, cara. Não sei, cara. Eu não faço questão, próximo assunto. Só perguntar por curiosidade pros jogadores que estão na mesa, você gostaria de ver um filme de Borderlands? Eu nunca joguei. Não sei. Lembrei de um filme. O que é, Diogo? Eu queria ver o filme do Alex Kidd. Esse último filme, cara, pra mim foi o melhor da franquia, sabe? Ele tem um 3D animal. O 3D... Esse que é o Retribution, é esse? É, eu acho que é o último que saiu agora. É o último filme que saiu agora esse ano. Retribution é que eles dão dinheiro de volta pro cara que assistir a série.